A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa que foi um sucesso. O povo adorou. Isso aí é um presente para os ouvintes. Vocês estão tendo uma aula. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí que vocês não sabem. Isso que nós estamos fornecendo para vocês de graça, mas não é que vocês têm que fazer uma chupeta em mim, não. Mas é só que vocês têm que ter gratidão. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, vocês iriam pagar para conversar com um advogado, e nós estamos fornecendo isso de graça como função social para ajudar tantos e tantas pessoas aí que estão precisando de um auxílio jurídico. E hoje vocês vão ter mais uma aula aí com o nosso doutor aí tão querido, que já tá batizado. Todo mundo, o povo vem falar para mim: não, mas quando vai ter doutor Jerico, doutor Jerico? Então hoje nós estamos aí com o grande, renomado doutor Jerico. Salve, Jerico. Fala, rapaziada. Demorei, mas voltei. Quanto tempo, Hernani? Já tá pra acontecer esse programa já? Tem um tempo já, né? Mas deixa eu falar pra você, Jerico. Fiquei sabendo aí de uma história. Mas tem que ser rápido aí, porque nós temos muita coisa pra falar hoje. Mas eu quero que você conte rapidinho. Fiquei sabendo, Jerico, que o senhor... Gente, vocês ouvem o Jerico e vocês pensam assim: pô, o Jerico é santinho, santinho. O senhor foi numa festa nacional regada a bebida e putaria, que foi o jogo lá, os jogos jurídicos. Meu Deus do céu. Foi muita bagunça? Conta aí como é que foi, Jerico. Cara, o negócio é o seguinte: essa festa tem uma vez por ano, é aqui no Paraná, é uma vez por ano que tem isso. Reúne todas as faculdades de direito da região, até do Mato Grosso do Sul aparece. Meu Deus do céu, cara. Você volta desacreditado de tudo. Quem acredita na exceção, se for lá, já tá destruído. Rapaz, 3 dias de open bar, é muita loucura. Mas muita putaria, Jerico? Muita putaria, você via de tudo. Desde a Patricinha mandando loló, o pessoal usando de tudo. Ô, Jerico, fala pra mim, advogado usando droga, Jerico? Sério isso? Não, isso não acontece, né? Pensão da Rede Globo. Ô, Jerico, fala uma coisa pra mim. Eu não sei se você soube, saiu no noticiário nacional que um grupo foi acusado de racismo dentro dos jogos jurídicos. Você ficou sabendo dessa história? Cara, até vocês ficaram sabendo disso? De quem era fora do Paraná? Você tá de brincadeira que repercutiu nacionalmente isso? Foi, mas você viu o caso ou você só ouviu falar? Cara, eu conheço a pessoa que fez isso. Juro pra você, cara. Eu conheço o casal. Mas a pessoa fez ou foi boato? Vamos começar por aí, Diego. Mas sem defender ninguém. Não. Seja justo, aconteceu ou não? Aconteceu, cara. Na minha opinião, eu achei totalmente desnecessário. Mas pra que o jumento foi gritar aquela barbaridade racista? Por que ele fez não, isso? Não, eu acho que a gente tá confundindo duas histórias, então, Hernani. Essa que você tá falando é do Rio de Janeiro, certo? Eu sei que foi o jogo jurídico e parece que imitaram um macaco. Pra ofender um negro que tava disputando. Não, é que aconteceu um aqui no Paraná também, e aconteceu isso no Rio, eu fiquei sabendo dos dois. Como é que foi o daí, Jerico? O daqui foi o seguinte: era um casal de namorados, eles estavam vestidos de Aladim. Ele tava vestido de Aladim e ela vestida lá da princesa, do Aladim. E o que que ele fez? Com o que o Aladim sempre anda no ombro? Vamos ver se você lembra. Com o macaquinho. Acertou. E o que que ele fez, esse rapaz? Ele colocou, sabe aqueles bonecos de criança, aqueles bebê, um bebê negro no pescoço e uma louca. Ai, ai, ai, Jerico, não acredito, Jerico. E daí, tipo, sabe aquelas fotos que os fotógrafos vão tirando na festa, que depois posta no Facebook, aparece mil e caralhada foto? Teve nota de retratação, tudo. Eu, você sabe que eu sou totalmente contra politicamente correto, né, cara, essas coisas assim, mas, cara, isso aí ficou... Ah, não, Jerico, mas aí foi sacanagem, foi, né, Jerico? Eu concordo com você que politicamente correto, tudo bem, mas que nem imitar macaco pra ofender os outros, não precisa disso, Jerico, que é isso? Tava nítido que ele tava querendo... Que ele tava querendo, não, né? Que a fantasia do Aladdin é o complemento ao macaco. Ele usou o bebê como se fosse o macaco, entendeu? E daí deu uma retaliação fodida, tudo. Ele excluiu o Facebook, ela também. E eu até nem fiquei mais atrás desse assunto. Foi que eu fiquei sabendo aqui nos grupos de WhatsApp, que o pessoal tava falando e tal. Ele é da sua faculdade, Jerico? Não, ele é da minha cidade. Agora eu moro em outra, que eu vim aqui pra estudar. E ele é da cidade do interior que eu morava, do Paraná, entendeu? Barbaridade. São conhecidas. Puta, cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Jerico, mais pra frente nós temos que gravar um programa sobre isso aí. É tomar cuidado com brincadeira. Foi que nem desse rapaz aí agora aí que foi zoar o negócio do Mbappé. Às vezes você faz uma brincadeira, Jerico. Você faz uma brincadeira. Então, às vezes você faz uma brincadeira sem maldade. Mais pra frente nós vamos gravar sobre isso aí, Jerico. Às vezes você faz uma brincadeira sem maldade no coração, mas que pode ser interpretado de forma maldosa. E a gente tem que tomar cuidado com isso, Jerico. Com a hora, a gente pode ter a nossa vida. Às vezes eu faço uma brincadeira com você sem maldade nenhuma, Jerico. E pode ser interpretado de uma forma maldosa. E eu perder a minha vida ser totalmente destruída. O pessoal lá da Bucetinha Rosa. Acabou a vida de alguns ali. Teve um que foi despedido, que trabalhava, acho que na... Latam. Na Latam, exato. Que isso, cara? Tudo bem, foi uma brincadeira sem graça e tal. Mas não era pra tanto também, né? Então, Jerico, mas nisso daí, na brincadeira, eu sei, você tem razão, mas eu não achei, assim, se o ouvinte quiser ficar bravo, eu não achei nada demais, cara. Mas nada demais. Eu me lembro claramente do Didi tirando sarro de gringo, o Didi dos Trapalhões tirando sarro. Eu lembro que ele chamava uma gringa no programa lá, no programa do Didi, e ele fazia a gringa ficar falando palavrão, não palavrão, mas ofensa em idiota, babaca, em português, e ela ficava falando isso no programa e o povo dava risada. Eu não sei lá, cara. Cara, a OAB de Pernambuco, que era um monte de homens junto, né? Se manifestou falando que era misoginia, que reprovava esse tipo de atitude, que ele, o cara era advogado, um deles, que tava ferindo a classe, que a OAB não compactuava com isso. Olha ao grau que eles chegaram, entendeu? Que isso, gente. Que isso. É loucura. E você fez até fazer um gancho agora que eu lembrei. Um amigo meu já se fudeu com isso, mas foi em questão de nude. Essas putarias novinhas que caem aí na internet, né? Vai passando em grupo de WhatsApp. Todo mundo tem esse grupo, né? Que acaba chegando e tal. E o que que ele fez? Passou pra frente. E isso é crime, né, cara? Tá respondendo inicialmente. Não, mas, pelo amor de Deus, essa história é importantíssima. Conta mais aí. Aí, como é que foi? Passou pra frente... Aí, como é que a bomba estourou, o negócio viralizou, como é que foi? Então, é porque assim, na verdade, foi um ex-namorado dela que, tipo, tirou essas fotos e ele espalhou, entendeu? Ele se fudeu também, mas daí ele jogou em grupo de WhatsApp, passa pra lá, não passa pra ninguém, né? Aquela coisa. Ah, né? Não! Eu tô passando só pra você na confiança, né? Passou pra um, passou pra outro e, puf, explodiu. E quando tava meio que pra explodir ali, um desses aí era esse conhecido meu e se fudeu, cara. Tiraram o print, que foi ele que mandou e tal, tinha uma nossa, um primo. Jerico do céu, pelo amor de Deus, não foi ele que pegou, ele foi o terceiro, ele só repassou. Ele só era um cara que tava repassando. Que perigo, Jerico. Qualquer um pode se fuder com isso, cara. Qualquer um. Qualquer um. Se as correntes aí que chegar... De WhatsApp, aí você repassar, se a pessoa mesmo que caiu na internet quiser processar você, ela processa. Nossa, Gê. Complicadíssimo essas coisas, cara. Meu Deus, eu tô barbarizado com essa história, cara. Ah, cara. Ô, Gê, qualquer um podia se fuder nessa história sua que você tá falando. Qualquer é uma coisa que às vezes a gente faz sem maldade nenhuma. Sem maldade, às vezes, quer mandar um pornozinho ali no grupo dos tio. E acaba ali, e que é que ele deu azar, cara, porque parece que eu não sei muito bem, não lembro a história, parece que tinha um primo de não sei quem, conhecido da guria junto no grupo, que era só piazada, daí é que tirou print, começou, chegou nela, ela pegou e processou. Só chegou o oficialzão de justiça lá batendo na porta da casa dele, ó. Intimação pra você responder. Eita, nós. Aí você faz igual aquele rapaz libertário que eu casco o bico com ele, o Daniel Fraga. Chegou a polícia na, intimando ele na porta e falou assim: não, mas o que é polícia? Eu não reconheço. Porque o cara, ele fala que Estado é uma ficção. Aí ele começou a falar assim: tem esse vídeo na internet aí, Diego. Ele começou a falar assim: não, mas o que é polícia? O que é instituição? Eu não confio no governo, eu não acredito no governo. O que, que é processo? Eu não sei o que é processo. Aí começou a se enrolar com o policial. Dando de louco. Os caras são foda também, Ô, Jirico, vamos lá. Vamos começar com o assunto, que é bem devagar, Jirico. Você sabe que aqui os ouvintes são meio complicado aqui. A gente tem que falar as coisas devagarzinho, que senão eles não entendem. Então nós vamos devagar aqui. Jirico. Hoje você sugeriu, você pediu o assunto que você queria falar sobre união estável. Eu quero que você diga o seguinte, a união estável, vamos supor assim, o que constitui união estável? Vamos lá. Cara, união estável, ó, traduzindo de uma linguagem jurídica para uma realmente fácil de entender, que é muito simples, pro judiciário. Você chega lá, você teve uma namoradinha aí, ela chega e fala assim, ó, entrou com um processo contra você, ó. Quero que caracterize como não estável. Daí vai para os juízes. Seu advogado e o advogado dela. Pra fazer prova. Ela vai fazer prova. O que ela vai fazer? Vai colocar foto dos dois juntos, conversa de WhatsApp. Mas os requisitos são o quê? Basicamente. É a mulher não ser marmita. É basicamente isso. Sério? É basicamente isso, cara. É que na linguagem, vamos dizer assim, nossa aqui, né? Porque, ó, o que tem que ser pra se caracterizar uma união estável? Tem que ser uma união pública, contínua e duradoura. Ela não pode ser, vamos dizer assim, na clandestinidade, escondido. Tem que ser uma coisa assim que todo mundo sabe. Vamos dizer assim, você postar foto no Facebook, no Instagram. Não aquela marmita que você... Aquela pantufinha que você só usa em casa. Tem que ficar com vergonha de sair na rua. Mas, ô Jirico, vamos começar aqui, que já que a gente já falou sobre redes sociais, é muito importante. Então, quer dizer o seguinte, que o ouvinte ele tem que tomar cuidado com rede social, porque ele pode ser alvo até de uma sacanagem, é isso? Ah, Hernani, é complicado. Por exemplo, você tá apaixonadinho aí, tá ficando com uma guria e tal, tô começando a ficar, daí ela pega e coloca foto com você no Facebook, Instagram, que seja com ela, você também... Conversa no WhatsApp, sei lá, namorando no Facebook. Isso aí, cara, isso é prato cheio pros advogados, cara. Eles pegam junto isso aí no processo, acabou. Acabou não, né? Isso não é a prova cabal também, né? Mas, porra, a sua situação fica muito complicada, entendeu? Porque daí dá a entender que é uma relação... O que, que é a união estável? É uma relação que tem o objetivo de constituir família, não é uma relação marmital, né? Fodelança, descarregar o caminhão e ir embora, é... Mas, ô Jirico, um namoro... Pode ser união estável? Vamos lá. Não necessariamente, né? Automático. É aí que eu queria chegar. Você pode namorar, você pode ter sua namorada, mas vamos dizer assim, se vocês têm uma relação assim de confiança e seriedade, mas não tem o objetivo de constituir família, é que isso é muito complicado, você tá entendendo, né? Ninguém namora pra não ser nada, entendeu? Aí que tá. Não, tem uns caras que namoram só pra marmitar, mas não, eu entendi o seu ponto de vista. Você entendeu o que dizer, né? Eu concordo, mas aí que tá a diferença. A relação de marmitação... Se é ou se não é. Se não é marmita, pode caracterizar união estável. Ah, tem um ponto interessante de falar. Por exemplo, assim, ó. Você que é boyzão, né, Hernani? Você mora sozinho. Ah, coitado. Tem a renda, tem a tua própria renda e tal. Daí já é mais fácil de conseguir união estável. Mas vamos dizer assim, eu que sou estagiário quebrado aqui ainda, né? Eu que não, vamos dizer assim, dependo do meu pai ainda, da minha família... E a outra moça que depende da família, e vamos dizer assim, os dois têm uma relação duradoura, não caracteriza união estável. Teve até um julgado, que era um casal de namorados, que eles namoravam há 7, 8 anos, uma coisa assim. Namorava desde sempre. Daí os dois faziam faculdade fora. Eu achei até bem interessante, dá pra refletir bastante coisa sobre esse julgamento. Que os dois moravam fora, o pai das duas partes bancando cada uma, os dois faziam faculdade. E daí ela pediu união estável, caracterização de união estável. O que você acha? Que adivinha o que ele era? Ele era muito rico e ela não tinha onde cair morta, né? Tava na cara que era pra conseguir uma grana, né? Pilantragem. Pilantragem, má fé. Mas mesmo se não fosse, vamos dizer que não era. É só minha opinião também, né? Não tem como afirmar, mas enfim. Ela, o que o juiz decidiu? Ele decidiu que não era união estável, porque os dois não tinham a própria renda. Era nesse ponto que eu queria chegar. Para também ser caracterizado união estável, vamos dizer assim, os dois têm que andar com as próprias pernas, entendeu? Não necessariamente isso é a regra absoluta, mas esse é o entendimento aplicado. Bom, Jerico, vamos começar assim, bem devagar aqui, sem pressa. Vamos lá. Então, beleza, união estável já se definiu. É uma relação com intenção de constituir família, tá bom. União de escova de dente mesmo. Muito bem. Jerico, eu e a minha namorada, vamos supor, minha namorada teve problemas lá na casa dela, tô dando um exemplo aqui, e ela veio passar um mês morando na minha casa. É união estável? Não, nunca, não. Assim, se for passageiros, 100% que não tem nem como. Mas ela pode armar. Ela pode até tentar, ela pode entrar na justiça aqui, cara. Isso que é complicado, você tá entendendo, Hernani? Não é uma regra objetiva. Se você cai na mão de uma juíza, de um juiz retardado, você tá fudido. Ah, você fez eu lembrar de um ponto muito importante que é bom a gente discutir. Acho que a gente chegou até a falar no outro programa. Ah, até pessoal, coloca depois no final do vídeo, na descrição, o link do vídeo anterior pra quem não viu, né? Opa! Então, eu não lembro se a gente chegou a falar sobre esse assunto, que era de pensão pra ex-mulher. A gente chegou a falar no outro vídeo sobre isso? Não, mas a gente vai falar nesse aqui. A gente já vai chegar lá, mas vai falando aí. Ah, Hernani, eu preciso... Para tudo agora, você tá em dívida comigo, não sei se você lembra. Não sei se o senhor lembra vídeo passado, não sei se os ouvintes vão lembrar também. De eu contar a minha história? Exatamente. Mas nós vamos contar. Pode até contar nesse programa, não tem problema não. mas pera aí, gente, calma aí, volta lá no assunto, porque agora já bagunçou tudo. Volta no assunto primeiro. Eu emocionei, é que essa eu quero saber mesmo. Tá. Mas volta lá no assunto. Então, pera aí, volta lá. Aí você falou o seguinte, que ela vinha passar um mês com você, não é união estável, mas que ela pode. Então ela tem como ela armar. Não, ela pode pegar, bater umas fotos, fazer umas filmagens e falar: ah lá, juiz, eu tava 2 anos na casa dele, olha aqui ó, as imagens aqui, ó. Ela pode armar. Cara, tudo é possível. Tudo é possível. Você vai ter que arrumar um jeito de falar que não, entendeu? Você já viu esse tipo de processo de união estava correndo? Nesse sentido de um mês? Não de um mês, mas você já viu muito processo de união estável correndo em justiça? Já, é mais comum que você imagina. Você já viu pilantragem de mulher querer armar que era e não era? Quando eu trabalhava antes lá no meu outro estágio que eu tava, eu vi várias disso. Você via, mas você assim, teve que defender a mulher? Tive, era a minha parte do meu estágio era só defender. Tinha umas que você via assim que não tava na maldade, que tipo assim... Tava com o cara 9, 10 anos, tinha filho, tudo, só não era casado no papel. Sei, esses é óbvio que era, né, certinho. Sim, mas o que você via era muita relação marmital. Eu cheguei a ver também um sugar daddy. Conta aí como é que era. Você sabe, você conhece a expressão, né, Hernani? Conheço, é quando o cara, ele banca a mulher pra fincar o espeto nela. Exatamente, é uma prostituição civil enrustida, né? Isso. Eu conversei com ela, né, ela entrou e tal. Eu falei, ah, mas o que aconteceu e tal? Ah, a gente tem uma relação aí de um ano e meio, dois. E ele me dava as coisas. Ela tava meio durinha assim pra falar. Falava e não falava, meio desconversava. Daí eu falei, mas como assim? Vocês moravam juntos? Ah, isso é um dado muito importante também. União estável não precisa ser necessariamente morar junto. Nossa, mãe, que perigo, Jerico. Você tá entendendo? Não é, tipo... Pra ser união estável, você tem que morar junto, não necessariamente. Você tá entendendo como que é abrangente isso, esse conceito? Jerico, mas tá muito foda, cara. Você vai traumatizar os ouvintes. Vamos comprar boneca inflável. Tem que ficar no X-Videos mesmo. Ninguém vai querer mais se relacionar com mulher, né, cara? Mas e aí, Jerico? Ela pegou e falou pra você, e aí? Ela ficou meio de, assim, de abrir o jogo, né? Daí ela falou, a gente ficou 1, 2 anos juntos, ele me dava sapato, me dava perfume. Eu falei, não, até aí tudo bem, né? Isso é normal num namoro, num casamento, que seja, até numa relação marmital, né? O cara ali, enfim, dá um agrado. Eu falei, mas calma aí, vocês namoravam? Ela falou, não. Mas eu falei, afinal, o que que era então? Ela falou assim, ele era casado, Nossa, mano, e também tudo tem, errado. Eu tenho até outro ponto que eu também vou levantar aqui, eu agora lembrei. Deixa eu concluir essa. Mas a gente ficava junto e ele me dava as coisas. Quando ela deixou bem nítido isso pra mim. Isso eu achei até interessante, que ela não mentiu. Eu acho, né? Que quando ele queria me encontrar, a gente se conversava e ia dar um fincão e ir embora, em outras palavras. E ela tava entrando com ele pra pedir união estável. Porque eles tinham uma relação, não sei o quê. Tinha conversa de WhatsApp dos dois, por exemplo, assim, ai, meu amor, vamos se ver. Mas se você, uma simples googlezada aí, ó. Vocês podem colocar aí, ouvinte, se alguém tiver interesse, tiver curiosidade. É amante que conseguiu direito à herança quando quando o homem morreu. Vamos dizer assim, você, Hernani, você é casado e tem uma amante, você morre, a amante pleiteia pra pedir a herança sua também. E já teve caso que conseguiu. Você acredita nisso, cara? Mas, ô Jerico, tá. Mas e nesse caso seu, como é que a história caminhou? Continua aí. Não, tá muito boa a história. Foi isso mesmo, basicamente. Ela só pediu, ela pediu. Mas ela ganhou? Não, não cheguei a acompanhar o fim. É porque, cara, processo no Brasil dura 3 anos, dura 2, dura 4, não tem um tempo. Demora, né, gente? Eu fui o cara que entrou, entendeu? Que daí juntou a conversa de WhatsApp dela com ele, foi que nem eu falei, ai, meu amor, não sei o quê. Tipo, presente que ele deu. Mas, tipo, tava nítido ali que era uma relação sugar daddy. Uma interpretação minha, né? Mas isso pode ser que caracterize. A gente não sabe, cabeça de juiz, né? Que nem tem professor que a gente tem professor que fala que cabeça de juiz é igual bunda de neném, né? Nunca sabe o que vai vir. Jerico, fala uma coisa pra mim. Você falou que não precisa morar junto. Essa me pegou de surpresa. Que história é essa de que não precisa morar junto? Exatamente, Hernani. Não é porque você tá separado da sua companheira, né, união estável, que você tá isento de ser enquadrado. Mas isso é uma putaria, ô Jerico, não, porque aí é muita, né, pilantragem, Jerico. Porque, na minha opinião, na minha concepção, né, o mínimo de uma relação, se você quer constituir família, é que você mora com a pessoa, né, você tem uma convivência. Se não existe isso pra mim, né? Mas é a lei, né? Vai fazer o quê? Jerico, você tem uma ideia, pelo menos, não precisa me dar detalhes, mas como que funciona a questão do... Vamos supor assim, como que o juiz vai avaliar se teve ou não intenção de constituir família? Como é que funciona isso, Jerico? Então, foi que nem eu tinha falado. Que daí tem testemunhas também, que da outra parte da sua também, você pode chamar pro processo, falar assim, uma prima dela, eu via sempre ele vindo passando aqui, buscar ela, e os dois tinham uma relação desde o colégio, daí você fala que não, que daí imagina um advogado ter que falar isso de uma maneira técnica, que era só uma relação de marmita, né, traduzindo o português bem claro, né. Mas é basicamente isso, né, cara, porque não tem outra, eu não consigo ver outra coisa, se não é união estável, ou se não é um namoro ou casamento, o que que é? É só foda, né? Só meter. Entendi. Mas, ô Jerico, volta lá que esse assunto tá muito bom. Aí quer dizer o seguinte. Ô Jerico, se o juiz avaliar que houve a união estável, aí o camarada tá sujeito ao quê? Ele tem que pagar uma pensão pra mulher, é isso? São dois pontos. A união estável é o quê? É que também pode ter quando tem filho, né? Aí que tá. Não, já vamos chegar em filho, mas vamos por enquanto sem filho, vamos por parte. A união estável, você diz o que é o que acontece, caracterizou, é isso. Isso, vamos colocar o seguinte, Jujito. Ó. Que o cara ficou, não teve filho, mas aí configurou mesmo. Pode até pra facilitar o seu caso, eu digo o seguinte. Eles realmente moraram juntos, não deram certo, separaram. Tudo bem, não tô... Vamos lá, vamos seguir o mais fácil aqui. Só que não tiveram filho. Aí ela pleiteou união estável na justiça e ela quer que isso aí, o juiz dê os direitos dela. O que que a mulher ganha no final da união estável? Ela tem direito ao quê? Uma pensão? Então, exatamente. Na verdade, assim, a união estável, o que que é? Até os professores de direito, eles brincam que às vezes é melhor você casar do que ficar numa união estável. Vou fazer um resumo bem, bem rápido. Existem três regimes... Não, sem pressa, faz sem pressa. Existem três regimes de casamento no Brasil. Não só isso. Existe pacto antinupcial, mas é uma coisa mais específica. Mas o geralzão é assim. É comunhão universal de bens, que seria uhum. o quê? Seria todos os bens adquiridos antes e depois do casamento de todo mundo. Reparte no meio isso, entendeu? Vamos dizer assim, você, Hernani, que era boyzão quando era criança, você devia ter um Play 3, eu tenho certeza disso. Coitado de mim. O teu Play 3, furreca, tudo que você tem, você vai dividir com ela no final. Ah, mas mesmo o que tinha antes? Na comunhão universal de bens é assim. Uhum, tudo. Legal. Os seus bens e da sua companheira se confundem, vamos dizer. Meio a meio. Dos dois. Pros dois vira lados. Tudo. Tiro cruzado. Uhum. Esse é comunhão universal. Comunhão parcial, o que seria? Seria os bens adquiridos a partir do casamento, entendeu? Vamos dizer assim. Uhum. Você casou em um regime parcial de bens e aí você começou a construir uma casa. Você comprou um carro, você tem 100 mil na sua conta, sei lá, você uhum. tem ações, a hora que você largar, você tem que dividir pela metade. O que você tinha antes, vamos dizer assim, uma casa que você já tinha de antes, uma casa que você ganhou de herança, vai ficar pra você integral, entendeu? Mas aqui, Jerico, que eu tenho que parar, pô, rapidinho com não, você, fica à vontade. Eu tenho que parar. Segura aí, porque esse assunto que você falou, ele é muito interessante. Então vamos lá, ouvintes, presta atenção, ouvinte, acorda aí, ouvinte. Então tem a união que vale tudo que tiver, vai repartir no meio, e tem essa que você acabou de falar, que vai é só a partir do casamento que vai repartir. Isso, que essa é a parcial de bens, a primeira que eu falei que é tudo, meia-meia, comunhão universal. A comunhão universal, agora eu vou repassar o que foi me dito. Existe uma briga jurídica milionária correndo em justiça que envolve o Alexandre Magno Abrão, vulgo Chorão, vocalista do Charlie Brown, e a Graziele, eu não vou lembrar o sobrenome dela, que era a ex-mulher do Chorão. O que que acontece? Eles casaram e... Não. É isso mesmo, tô falando aqui. Eles casaram e eles fizeram de uma forma, hoje, que fizeram a separação total, que ninguém ia ficar com nada um do outro. Exatamente, esse é o terceiro que eu ia falar, mas continue. Então eles fizeram dessa forma. E o que foi me dito, Jerico, e aqui que eu peço que você me diga, é que eles casaram dessa forma, que cada um ficasse com o seu, porque na época eles eram pobres, os dois, o Chorão era realmente muito pobre. E diz que eles fizeram assim porque o casamento, que é a separação total de bens, é o casamento mais barato e é o mais simples de ser feito, porque quando você faz um casamento que tem que vai repartir tudo, você precisa de um escrivão e você precisa contabilizar tudo. Exatamente. E aí diz que as pessoas de baixa renda não têm condições disso, então eles já fazem separação de bens, porque aí fica mais barato. É real essa informação, Jerico? Verídico. É mais simples, entendeu, Hernani? E que também, cara, se você não tem patrimônio, por que que você vai casar em comunhão total de bens, universal de bens? Vai repartir o quê? Entendeu? Uhum. Não tem um propósito assim, né? Mas o que você falou é exatamente isso, cara. Você viu uma reportagem ou você foi se formar sobre o assunto? Não, eu vi a reportagem e eu fiquei muito curioso, porque eu era muito fã do Chorão, e eu descobri que a mulher dele tava passando necessidade. E é uma injustiça. Legalmente falando, tá certo. Legalmente falando. Mas é uma injustiça porque ela acompanhou o homem a vida inteira. Concordo. Aguentou todos os BO dele, tudo. Só que foi me dito isso. Hernani, quando a pessoa é pobre, ela casa em separação de bens, porque eles não têm dinheiro de contratar um escrivão e fazer a perícia pra fazer a divisão de bens. Então eles casam em separação. O pobre casa em separação de bens porque não tem. Porque é mais simples. Foi isso que foi me dito. Foi a questão do Chorão. E geralmente também, Hernani, e não só isso, quando você, vamos dizer assim, não especifica um regime de bens, fica na parcial, entendeu? Mas por ser mais barato, exatamente esse ponto que você disse, às vezes acaba fazendo separação total de bens. Muita gente nem sabe que isso existe, entendeu? Que existe regime de bens assim, entendeu? É muita desinformação nesse sentido também. Entendi. Então vamos voltar lá. Então aí tem a Universal... Só pra finalizar a história do Chorão que você fez, eu lembrar de uma coisa interessante. Você falou que achou uma injustiça. Uhum. Assim, uhum. A única coisa que ela tem direito, quando ele morreu, ela receber metade, porque ela é herdeira, entendeu? Ela é herdeira. Mas provavelmente ele não devia ter patrimônio, muito patrimônio ainda, né? É um Chorão. Ô, oh, louco, não, é um patrimônio milionário. Ele não tocou? Milhões e milhões. Não sei como que ficou. Nossa, é muito dinheiro que tá correndo em justiça e o filho dele... Bom, eu não posso falar porque senão vai dar merda aqui, mas o filho dele é sacana. É sacana o filho dele. Entendi. Mas, vou voltar lá. Aí, então, tem a universal, a parcial. E tem a separação total de bens, que é essa que a gente acabou de falar. Uhum. É que... Na total, como é que funciona? Explica aí, ô Jurico. Ah, na separação total de bens? Uhum. É que nenhum bem se comunica. Nem antes e nem depois. É isso, é o caso do Chorão. Não passa nada. Então no caso do Chorão, ô Jurico, foi o seguinte. Tudo que ele comprou estava no nome dele. Ele deu um apartamento no nome dela. Olha só que interessante, Jurico. Isso aqui é interessante. Presta atenção você e os ouvintes. Então, ele deu um apartamento pra ela. Esse apartamento ela mora hoje. Uhum. Ponto. Ele deu umas coisinhas lá, parece que é pra mãe dele. Beleza. O resto tava no nome dele. O que tava no nome dele, Jurico, foi, pela justiça, foi automaticamente transferido pro filho dele. Peraí, desculpa, Hernani, repete. Cortou um pouco aqui. Vamos lá. Não, isso é importante. Então, o que... Ele deu um apartamento pra mulher dele. Esse apartamento ela mora hoje, tá bom. E ele parece que deu alguma coisinha pra mãe dele também, tá bom. Certo. O resto tava tudo no nome dele. Ele, obviamente, não esperava que ia morrer, óbvio, não fez testamento. Então, a justiça automaticamente deu tudo que era dele pro filho dele. Então, o filho dele se tornou dono de uma herança milionária, milhões e milhões. E aí, é por isso que eu disse que eu acho uma sacanagem. Porque o filho dele, em vez de querer ajudar a mãe do Chorão, que era na cabeça do Chorão era uma joia, ele não ajuda a avó. Ele não ajuda a ex-mulher do pai. O filho do Chorão, só pra te interromper, ele é de outra mãe. Isso, correto. Faz sentido agora. Correto. Então ele deixou todo mundo... Ele não quis ajudar essas pessoas. É um direito dele, lógico. Bom, moralmente falando, eu acho uma sacanagem. Mas com certeza. Eu não quero resolver... BO dos outros, eu não quero nem saber. Nem vamos... Mas a questão é essa, gente. Tem a gente pra julgar também, ele também, né? Foda falar, mas... É, não, mas que é sacanagem, é. Com certeza, pelo amor de Deus, né, cara? Então, ô, Jerico, vamos lá. Então, aí você tem essas três modalidades. Inclusive, Jerico, agora é interessante falar isso aqui, diz que esse é um dos argumentos mais violentos que tem, mais racionais pra explicar, e agora vai ter ouvinte que vai ficar puto, por que que tem que existir o casamento gay? Por quê? Existia um caso nos anos 90 e 80, Jerico, de, vamos supor, dois gays casaram, eles abriram o salão deles de cabeleireiro e tal. Um deles morre, como a justiça não entendia que dois homens juntos formam um casal, não, casal no sentido de estarem juntos, o que a justiça fazia, Jerico? Olha só, o cara que trabalhou junto com o outro perdia tudo, porque ia pra família do cara. Não, isso porque é absurdo. a justiça não entendia que eles estavam juntos. Você entendeu como é que é, Jerico? É foda, cara. Você entendeu como é que é? Era complicado. Então, nesse sentido, o casamento gay, ele é importante porque senão o outro cara ficava desamparado. Eu entendo esse ponto de vista. Você entendeu, Jerico? Ah, não, cara. Eu sou totalmente a favor de casamento gay, cara. Pra mim, assim, cada um faz o que quer da vida, não tá interferindo. Cara, isso aí eu não... Pra mim não faz diferença, na minha opinião, né? Quem pensa diferente também eu não discordo. Mas isso... É muito simples, né, cara? Pensa, esse casal aí que você disse do salão, teve uma convivência a vida inteira, daí na hora que o parceiro morre, ele fica sem nada, assim, de uma hora pra outra. Porque ia pra família. Os dois construíram patrimônio juntos, exato. Uhum. E até hoje em dia já é pacificado o entendimento que união homoafetiva tem os mesmos direitos, mesmos deveres. Também tem nessa questão de união estável também pra união homoafetiva, mesma coisa. Entendi. Ô Jerico, aí beleza. Aí você tem esse tipo de união. Esse que você falou até que seus professores disseram que é mais fácil, às vezes é mais seguro fazer o casamento do que ficar na união estável. Beleza, até aí você explicou. É porque a união estável, ela automaticamente, ela caracteriza como união parcial, entendeu? Porque é mais vantajoso casar em tese com separação total de bens, que é o caso do Chorão. Vamos dizer assim, daí você blinda seu patrimônio, né? Puta, mas então o que você tá falando, Jerico, que às vezes é melhor, então... Casar. Olha pra você ver, Jerico. Por ser mais... Seguro. Irracional do que às vezes você ficar numa relação ali. Não, não vou casar, não quero casar, vou perder patrimônio. Às vezes é até mais interessante você casar ali no papel com separação total do que ficar numa relação aí que depois ela pode enfiar no seu rabo, né? Como união estável. Mas, ô Jerico, agora vamos voltar lá no assunto sobre a questão da pensão. Como é que funciona a questão da pensão, Jerico? Um advogado que era meu amigo, depois parou de falar comigo, inclusive parou de falar comigo porque ele virou de esquerda aí, mas ele tá dizendo aí que ele não quer se juntar com fascista e não sei o quê. Ele tá me chamando de monstro, só que eu tenho uma história, eu tenho muitas historinhas bonitas do doutor, e eu vou trazer isso aí no futuro, umas histórias bonitas dele aí, umas histórias aí que... Ele pode dizer, quem aponta um dedo pros outros tem três apontados contra os outros, claro, pro doutor. Claro. É. Mas vamos voltar lá. Então esse advogado me falou, Jerico, que a pensão é o seguinte: é pra mulher que prova que não tem condições de se manter sozinha e aí ela busca uma pensão. Não é dessa forma, Jerico? Eu cheguei, se não me falha a memória, eu cheguei a comentar sobre isso no programa do estagiário, né, no nosso primeiro vídeo que a gente gravou. Sobre a feminista peluda que trabalha comigo, que eu discuti com ela nesse quesito, eu cheguei positivo, a falar. Positivo, você falou. Que é assim: no caso da mãe dela, a mãe dela é uma gorda, 200 quilos, quase preguiçosa, não trabalha porque não quer. Não trabalha porque não quer, porque não tem condição. Não é porque ela não tem condição, ela tem condição de trabalhar. E ela entrou na justiça pedindo pensão alimentícia do ex-cônjuge, que ex-cônjuge é ex-companheiro, né? Pra ele ter que pagar pensão pra ela. Detalhe, ele pagava pensão pra feminista que trabalhava comigo, pro outro irmão dela, que era integrante do PSOL. Olha o desgosto, imagina esse cara. O cara era do PSOL. É. Eu vi uma foto dele, cara. O cara de um bigodão moralizador. Só um parênteses aqui, cara. Porque eu fiquei pensando, às vezes o cara se envolve com uma mulher aí, tem filho e depois vê a cagada que fez. Eu tenho certeza que ele pensa isso, cara. Ah, mas se arrepende, hein? Dá pra ver que o cara é extremamente direitaço. Ela falou um dia que o pai dela apoiava o Bolsonaro. É. E que, cara, pensa, feminista, PSOL, três pensão ele pagava. Não tinha dinheiro pra nada, não tinha dinheiro pra nada. E o que caracteriza é isso que você falou, Hernani. A mulher, ela pode entrar... Em tese, é exceção, não é regra. O juiz deferir, ele autorizar o marido... Autorizar não, né? Obrigar, né? Melhor. O marido a pagar a pensão para a ex-mulher. É no caso quando ela não tem condição de fazer o próprio sustento. Vamos dizer, você dava uma condição financeira para uma mulher, uma condição boa, você vai ter que manter esse padrão de vida para ela. Mas não é para sempre não, né, Júlio? Aí que tá. Tem entendimentos, até um que eu tava lendo semana passada sobre isso... Apareceu aí pra eu... Caiu uma notícia por acaso, eu acabei abrindo e li que um juiz escreveu bem assim na sentença, que a pensão pra ex-mulher não pode ser uma forma de enriquecimento ilícito de má fé, que não pode ser pra sempre, que a mulher tem que caminhar pela com as próprias pernas. É exatamente isso. Mas você imagina, cara, você ainda tem que pagar pensão pra filho, se você tiver a sorte de não ter, é uma a menos, e pra mulher também, pra você pagar pra ela dar pra outro ainda. Ah, você tá louco. Você sustentar as putarias dela, cara. E se não pagar, é cana. Mas, ô Jerico, como que ela... vamos supor assim, como que ela vai provar? Porque aí, pelo que você tá falando, é muito fácil. É só ela ficar... Se ela tiver desempregada, ela é causa ganha, ué, pelo que você tá falando. Não é bem assim. Foi que nem eu falei, é exceção. A pensão alimentícia pra ex-mulher. Mas foi que nem a gente fala, é uma medida excepcional de caráter temporário. Mas a gente não sabe, cai um juiz aí que tem um entendimento que é mais favorável à mulher, tem um juiz que já não vê dessa maneira. Você tá entendendo? É meio... Não posso falar que é uma roleta russa, né? Mas no fundo é. Mas na lei, nos entendimentos dos tribunais, falam que é excepcional e caráter temporário. Que quando a mulher não tem condição de trabalhar, quando... É isso, quando ela não tem condição de trabalhar, na verdade, né? Quando o homem tem que manter o padrão de vida que ela tinha. Jerico, vamos supor assim, você pessoalmente, você coloca uma... Vamos tentar assim, Jerico, vamos tentar de outra forma. Pensa aí na sua cabeça. O que que na sua cabeça são indícios que você tem que se caracteriza união estável assim? Vamos supor, o que que você coloca na sua cabeça? Há 2 anos, na minha cabeça, já é união estável. É... Ah, eles moraram juntos por um ano. Ah, pra mim já é a união estável. Que, como é que, na sua cabeça agora, bem pessoal, como é que você enxerga que a união estável na sua cabeça agora? Que você olha e fala assim, ah, não, isso aí já é a união estável, porra. Caralho, Hernani, isso é uma pergunta que não, você pode perguntar pra qualquer pessoa da área do direito, não vai saber te responder, não tem um prazo certo, entendeu? Esse é o grande problema. Essa é a grande margem que causa injustiça. Não tem como falar que é um ano, que é dois, que é três. Vamos dizer assim, em um mês não vai caracterizar, entendeu? Em dois, mas talvez em seis, em um ano pode ser uma margem legal, entendeu? Puta merda, Jerico. Você tá entendendo a gravidade do problema? Não tem um prazo. Caraca. Mas então tá muito foda, cara. Tá foda. Eu vou traumatizar a rapaziada aqui. Caralho, maluco. Você já viu muita injustiça, Jerico, com relação de união estável ou nunca? Não, já vi já, mas assim, como eu não trabalho na área de direito de família, até eu não sou muito chegado nesse assunto, eu acho que é bom você ter... Eu não tenho vontade de trabalhar com isso, né? Porque eu me dá ânsia esse tipo de assunto. Eu acho que a nossa justiça é muito mangina. É muito mangina. É muito... Cara, a gente vê umas coisas assim que a mulher usa a pensão do filho. Ah, tem uma coisa legal de comentar aqui com os ouvintes. Existe uma ação que chama prestação de contas. Vamos dizer assim, Hernani, você tinha um filho... Você foi casado, né? Uhum. Vamos dizer que você tinha um filho com sua ex-mulher. E você tem que pagar a pensão pro moleque. A pensão não é pra mãe, é pra criança, pro sustento da criança. Ah, positivo. Até aí, ó, repercutiu a pensão do Safadão, que eu vou falar pro professor Hermes, do Wesley Safadão, você chegou a ver isso? Eu quero que você fale sobre isso mesmo, pode falar. Então, é pro provento da criança, não é pra... E o jumento, ô Jerico, o jumento fala. Achando que o Wesley Safadão tá errado, não, ele tava certo. Cara, pelo amor de Deus. Como que pode ter nego que acha que ele tá errado ainda, Jerico? Eu acho que ele tá pagando até demais ainda, cara. O cara ainda dava R$1.000 de gasolina. Muito bom. Você viu a conta de energia? R$900. Quem? Ela tem um frigorífico na casa dela, gasta R$900 de energia? É. Tá louco, cara. Que isso? É isso que você falou mesmo. Eu quero que você fala mais sobre isso aí, Jerico. Que não é pra mulher ficar fazendo farra com o dinheiro do filho, não, rapaz. Então, cara, é porque assim, o dinheiro não é pra ela, não é pra ela fazer a compra do mês, não é pra ela gastar em roupa, é pro provento da criança, é pra alimentação, pra remédio, pra lazer, pra vestuário, qualquer coisa que seja, tudo, vamos dizer assim, quanto que você gasta pra ter um filho? É na ponta do lápis, tudo, desde escola, inglês, transporte, alimento, tudo. Inclusive, Jerico, os pais mais chiitas... Aqueles que levam a coisa muito a sério, exigem, Jerico, que a mãe apresente nota de tudo. Você já conheceu o pai que faz isso? Que a mãe... Era esse ponto que eu queria chegar, que é da prestação de contas. Quando, vamos dizer assim, você tá vendo que tá acontecendo muita palhaçada, vamos dizer assim, no caso que nem da sua ex-mulher, no exemplo que eu dei, você entra com uma ação, você tem que ser com um advogado, daí chama prestação de contas, que daí você vai entrar, ó, o que tá acontecendo aí com o dinheiro? Daí você vai ter que mostrar, ó, esse dinheiro tá sendo pra natação, esse dinheiro tá sendo pro inglês, esse dinheiro tá sendo pra tal coisa, esse dinheiro tá sendo pra escola. E daí, se não tiver batendo ali a coisa, o juiz dá meio que ela tem que se explicar, entendeu? Ela tem que ajeitar isso aí, senão ela pode sofrer consequências, entendeu? Entendi. Ô Jerico, vamos lá. Vamos dizer assim, falar uma maneira, até que olhando por um ponto positivo, que defende o homem, né, da lei. Entendi. Mecanismo de defesa. Mas ainda sobre aquele caso do Safadão, Jerico, pra quem não sabe, mostraram que ele controla os gastos do filho, tudo certinho e tal. Lá ele pega, inclusive, e divide. Por exemplo, IPTU, ele divide pra três. Por quê? Porque é só o filho dele que ele paga, não é, Jerico? É só o certinho. Não é zona, não, né, Jerico? É um terço, exato, porque são três pessoas. Ela mora com a mãe, né? Isso. Mas exatamente isso, é tudo dividido certinho. Não é porque ele ganha R$1 milhão por show que ele ganha R$500 mil. Foda-se, ele tem que pagar o que dá uma condição de vida legal pra criança, não é enriquecimento da mãe. É. Ô Jerico, ainda sobre a questão da pensão, aí beleza, vamos supor que isso aconteça, que a pessoa tem que pagar. Como que é instituído o cálculo da pensão? Como é que funciona? Explica aí. Da pensão... Da criança ou da mulher ou dos dois, você diz? Não, vamos começar com a da mulher. A gente já vai chegar em filho, mas por enquanto vamos só falar de mulher. Quanto que é mais ou menos o cálculo? Então, Assim, não existe um número exato. É esse que é o requinte de crueldade desse assunto. Por média ali de 30% do salário do caboclo. É uma média ali, mais ou menos, só. Mas é o que atende a necessidade e o que ele pode pagar. Se ele ganha, vamos dizer, R$900, não vai dar 400 pra ela, entendeu? 300. Vamos dizer que ele vai dar uns 200, 190, entendeu? Pra ele também não passar fome. Entendi. E serve a mesma coisa pra criança também. Do filho também, então, é isso que eu ia falar, é 30% também, né? É a média. Daí que nem no caso lá da feminista peluda que eu falei, que trabalhava comigo. Imagina o cara que tinha que pagar 3 pensão. Não, senhor, mas pera aí. É 30% independente da quantidade de filho que tem. Como assim, Hernan? Não entendi o que você quis dizer. Se o cara tiver 5 filhos, é 30% do salário dele. Não é 30% exato, por filho. Exato. Não é pra cada um, né? Porque imagina também, não ia sobrar nada pra ele, né? É. Inclusive, eu sei uma história de um PM hoje, que ele só tinha que dar 30% do salário dele e ele tinha 3 filhos, um com cada mulher. Só que ele de peso na consciência, ele, em vez de ele pegar os 30% e dividir para as 3 mulheres, ele dava o salário dele da PM para as 3 mulheres e ele vivia do dinheiro dos bicos que ele fazia de vigia. Você tá brincando? Ele fazia de peso porque ele tinha peso na consciência de dar 30%. Mas ele falava pra gente que ele só, na lei, ele tinha que pegar os 30% do salário e rachar pras 3 mulheres. Sim, 10%. Juridicamente falando, é isso. É porque ele não pode passar fome, né, também. E ele tava, né, nesse caso. Inclusive, essa questão da pensão, a minha mãe tem algumas conversas com ela. Ela tem umas histórias boas, ela conta muita história legal. Que, por exemplo, ela teve que trabalhar com pessoal de projeto social, negócio de. E aí, num bairro bem quebrado. Aí, ô Jerico, disse que era o seguinte: as mães lá, eu contando não tem graça, gente. É engraçado dela falando. Mas é o seguinte, Jerico, ela fala assim que a mulher de favela, mãe solteira, ela tem uma vida de madame. Por causa do seguinte, Jerico, olha só. Eu já até sei onde você vai chegar, mas continua. Acorda cedinho, aí vai e coloca o menino na escola. Na escola o menino vai ter educação, tudo e alimentação de primeira. Tá bom. Então ela acorda cedo, leva o menino na escola. O Estado tá pagando educação e comida pra começar. Isso mesmo. E aí a escola, pelo menos lá desse lugar lá, entregava o aluno só de tarde. Então o menino passava a manhã e a tarde. Tipo integral. Integral. Aí, Jerico, enquanto isso, ela voltava, dormia, acordava ali pra umas 11 horas da manhã. Aí, Jerico, elas pegavam o dinheiro da pensão. E pra comprar roupa, as maquiagens, as coisas tudo. E aí, elas iam lá pra aquela academia do ar livre que a prefeitura dá. Não sei se aí na sua região, onde você agora tem. Aqui é apelidado de estica velho isso. E elas ficavam lá malhando a tarde inteira e fofocando com as amigas, que também eram mães solteiras. Falando mal. E elas ficavam lá malhando. Isso, e ficava lá malhando e fofocando, de graça. Aí, quando o menino chegava de tarde, elas pegavam o dinheiro do Bolsa Família. Uma vez por mês elas vão naquele atacadão. Atacadão, tem o Tenda, tem o qual outro aí? Tem o. Walmart. Em Minas, isso, você disse? Não, isso é em Minas. Tem vários aí. Aqueles atacadistas, o Jerico, que eles vendem aqueles fardos de Guaraná de quinta categoria, né? Nem dole. Aí o que elas fazem, ô Jerico? Isso é sério, isso que eu tô falando pra você acontece, isso é real. Elas compram aquele fardo de Guaraná de R$1 cada um. Com o dinheiro do Bolsa Família e aquelas bolachinhas recheadas, vagabunda, que deve custar R$1 também cada uma. Compra fardo aquilo. Aí o menino chega da escola, então elas malharam a tarde inteira e fofocaram, ficaram ali. Aí o que elas faziam? O menino chegou limpinho, parece que. Não, banho acho que eles não davam, não, mas dava comida, não. Dava tudo. Aí o menino chegava, aí o que elas faziam? Punha o menino sentado na televisão, sentado na frente da televisão, dava o guaranazinho de R$1, a bolachinha de R$1. E ficava lá na porta, lá fofocando tudo. Quando o menino ia dormir, corre pro Zap Zap e fica lá chavecando e namorando com o Zap Zap até a madrugada inteira. Aí no outro dia acorda cedo pra recomeçar. Quer dizer, é uma vida de madame do caralho. E sem contar, você esqueceu de falar o detalhe. Nossa, tem um assunto muito, muito legal de tratar. Agora que eu lembrei, fazer um gancho desse assunto. E sem contar que ela levava os Ricardão lá também na casa dela. Correto, correto. E outra coisa, cara, aí que eu queria chegar. essas mães solteiras aí com os Enzo da vida, com as Valentina, coloca cara aí que nem conhece direito dentro de casa e o risco de abusar da criança. O pai tá trabalhando lá, se fudendo, pagando a pensão, deu certo, beleza. E você deixa seu filho na mão da mulher e ela trazendo qualquer um pra dentro de casa, e aí? Parabéns, Jerico. Parabéns. Ouvintes, deem os parabéns. Jerico, você está absolutamente correto. Você sabe que isso é mais comum do que a gente absolutamente imagina. Correto. Ô, Jerico, saiu uma notícia recentemente. Pode pesquisar, Jerico. Um pastor deu mó cagada essa história. A mãe colocou o pastor pra morar junto na casa. O pastor tava abusando das crianças. Puta merda. Um dia ele foi abusar das crianças. Eu não sei o que aconteceu, que ele foi obrigado a matar as crianças. Eu acho que as crianças já estavam revoltadas e ia contar pra mãe. Ele matou as duas crianças, sentou fogo no quarto. Aí quando chegou os bombeiros, ele alegou que o incêndio aconteceu na casa, que ele não tava. Foram fazer o exame, já está provado, Jerico. Que ele abusou das crianças. Ele abusou das crianças, porque acharam sêmen nas crianças. Meu Deus do céu. Ele abusou das duas crianças e matou e meteu fogo. Agora eu quero fazer uma pergunta, Jerico. Foram lá na casa do pai das crianças. O pai, a primeira coisa que ele falou foi isso que você falou, Jerico. Como que essa mulher enfia um cara que ela não conhece dentro de casa, Jerico? Vai ficar com o meu filho, Jerico? Imagina a dor desse pai, Jerico. Imagina o remorso dele também. Ele não tinha que fazer, coitado, também, né? Mas... E você tá entendendo? A gente tá. O cara fica com de mãos atadas. Se ele não paga a pensão, ele é preso. Ó, vou falar uma coisa pra você, Hernani. Você sabe que esse país é o país da impunidade, mas. Duas coisas funcionam aqui nesse país, em questão de cadeia: pra prender pobre, pra prender ladrão de galinha e roubador de pão. Isso aí. E pensão. E pensão. Isso... E droga. Droga também, hein, Jirico? Droga, droga. Mas vamos dizer aí, só os aviãozinhos, né? Só o traficantezinho da faculdade ou. Que vende ali na praça, os cachorros grandes, isso. Eles não prendem, né? Mas enfim. Correto. Hernani, onde que foi esse caso aí que você contou agora? Você lembra? Me parece que foi no Paraná, me parece. Mas é só você digitar aí no Google, o ouvinte e você, Jerico, pode digitar no Google aí. Crianças, abusadas, incêndio. Você vai achar certinho a história. Rapaz, fez eu ter uma lembrança agora de uma entrevista que eu ia falar sobre esse delegado que fez uma declaração, eu não sei se foi desse caso, mas era de um caso, exatamente desses mesmos quesitos, que era uma mãe solteira, que a emissão é foda, né, cara? Que colocava qualquer um pra dentro de casa, né? O que, que o delegado saiu na TV falando? Que os filhos estavam pagando pelo rodízio de homens que as mulheres estavam fazendo, pelo rodízio de padastro. Cara, isso foi uma retaliação fodida nele, teve nota... Falando que ele era machista, que ele era retrógrado, opressor. Quer dizer, o homem ainda tá errado ainda de falar. Ele tá mentindo? Eu quero que você me fale se ele tá mentindo ou não. Lógico que não, Jerico. Você vai colocando qualquer um dentro da sua casa. Eu não coloco qualquer um dentro da minha casa. O inverso também serve, Jerico. Claro. Você vai colocar uma mulher pra... Inclusive eu tenho um amigo engenheiro aí, ô Jerico, que você tem que ver o xodó que ele tem com o filho dele. Uhum. Ele fala, ô Jerico, esse cara tem tanto xodó com o filho dele... Que nem pra conhecer a namorada ele não leva a criança. Tá certo. Olha o cuidado. Ele não tá errado. Ele fala assim: não, porque se o meu filho começa a gostar da moça e eu não quero mais ficar com a moça, meu filho vai sofrer. Então eu nem apresento a moça pro meu filho. Olha o cuidado, Jerico. Agora, como é que essas candangas enfiam o cara dentro da casa? Não sabe se o cara é um pedófilo, Jerico. Não sabe se o cara é um doente mental, Jerico. Como é que faz, Jerico? Cara do céu, isso é muito complicado. E não só questão disso, Hernani, voltando até esse assunto aí da bolacha e do refri. Olha o dano na saúde da criança. Cresce uma criança retardada, não come direito, não... Isso. Não, a mágoa da minha mãe, Jerico, é que é o seguinte. Presta atenção, Jerico. Ela passou já a tarde inteira malhando, namorando... Gastando a pensão que era da criança, tudo bem. O Estado já se incumbiu de cuidar da manhã e da tarde. À noite, que era a hora que ela tinha que dar educação pra essa criança, que ela tinha que dar limite atenção. Pra essa criança, dar atenção, ela bota o menino pra assistir televisão, que só tem bosta, essa criança vai assistir novela da Globo, essa criança vai assistir Jornal Nacional, que vai passar notícia pesada, vai assistir Datena, pra distrair a criança. E vai comer merda todo dia, tomar guaranazinho, aquele guaranazinho que, de quinta cara, categoria. Cara, que absurdo, né, cara? E essa é a vida. E, ô Jerico, não é uma ou é outra. São várias lá da nossa, comunidade lá. Cara, que eu também... Jerico, isso é um absurdo, Jerico. É que a gente, cara, a gente vive ainda numa bolha, se você for pensar. Acontece muita coisa que a gente nem, às vezes, se dá conta da profundidade desse tipo de coisa. Que a gente vive, né, na Matrix, né? Que é a Matrix que a gente tanto fala, que você fala no programa. Desde Sim. religião, academia, família... Concordo. A gente vai quebrando uns tabus, né? Vai saindo um pouco da caixa. Tentando... Pra conhecer o Brasil de verdade, Jerico, tem que fazer igual você fez. E conhecer o povão. Aqui aí você conhece o Brasil, não é, Jerico? Fala se eu tô mentindo. Aí você conhece aqui o Brasil. A sociedade primitiva é a resistência do sistema, né? O bug da Matrix. Porque é o seguinte, às vezes, Jerico, isso aí é legal que você tá falando. Ô, Jerico, no banco de faculdade, e eu sei, eu quero que você diga a sua opinião, a gente conhece muitas coisas, as coisas muito polidas. Agora, quando você vai conhecer o povão, você vai falar com o pobre, você vai falar com o povão... O Zé Povinho aí você vê, mesmo. Aí é como se você sai da Matrix, aí você vê como é que é o mundo de verdade, o mundo cru. Não, a gente vive o na mundo pobre, cru, cara, ele não tem, ele não tem nada a ver com faculdade, ele não tem nada a ver com faculdade. O mundo cru é um negócio assim, é a verdade nua e crua, não é, Diego? A gente brinca aqui, fala, é boy e tudo, mas, cara, a gente não sabe o que é a realidade mesmo. É, o bruto ali é complicado, cara. Falta de informação. Puta, foda, cara. É foda. Ô, Jerico, ainda voltando sobre a União Estável, como é que funciona, ô, Jerico? Explica como é que funciona a União Estável, por favor, que aonde o casal comprou, por exemplo, uma casa. Como é que vai ser feita a repartição dessa casa? Como é que funciona a separação de um carro? Como é que funciona? Explica pra gente, Jerico. A separação do patrimônio, você diz em qual regime, ou vamos dizer assim, que união... Não, união estável mesmo. A união estável mesmo. Ah, então, é tudo que você adquiriu a partir do casamento. Vamos dizer assim, você tá... Tudo que você adquiriu a partir da união estável, né? Que é equivalente ao regime de bens de união parcial, certo? A união estável. Vamos dizer, vocês começaram a namorar, daí você comprou um carro. Uhum. Você comprou uma casa, meio a meio. É isso. Mas aí eu sou obrigado a vender a casa? Como é que é? Ou pode vir um engenheiro, pode. Ele faz a análise e eu dou o dinheiro pra ele? É, né, daí faz uma avaliação dos bens, né? Tem até uma imagem que... Esses grupos aí de tiozão, né, de WhatsApp, que era um marido assim, com um carro cortado no meio. Falou assim, acabei de separar da mulher. Peguei metade do carro. Cara, o homem toma no cu na separação, é simples isso, não tem mistério. É, Hernani, agora eu acho que é a hora, hein? Você já quer saber a história? Eu tô curioso, cara, isso aí já tá me afligindo faz um mês já. Eu tava lá na reciclagem, pensando nisso aí, cara, de molho lá, renovando minha carteira, né, um delinquente no trânsito. Então vamos lá, Jerico. Vai, Hernani, assim. Começa aí, vai. Vou contar a história toda, porque muitos ouvintes perguntam, então eu vou contar a história completa aqui, tá? Abre o coração aqui pros ouvintes. E aí se quiser interromper, você fala aí que eu paro. Não, fica à vontade. Bom, a minha segunda mulher, ela foi o seguinte. Ela morava num buraco, numa das favelas mais perigosas do Brasil. Lá nego anda com fuzil, lá tem toque de recolher... Lá é tão fudido, mas é tão fudido, que as ruas lá são, tem ruas de terra, favela, isso aí que você falou mais cedo é verdade, viu, Jerico? Muita gente, o brasileiro aqui, o pessoal que escuta, muitos não sabem o que é o Brasil de verdade. Gente, vocês não sabem, tem favela aí que é só estrada de terra, não tem, às vezes... Chão batido mesmo. Chão batido, favela mesmo. Lá, ô, Jerico, é tão fudido... Quem sabe, quem conhece, sabe que eu não tô mentindo. A milícia comanda. Se você quiser ter internet, você vai ter internet a grátis. Se você quiser comprar botijão de gás, é tudo da milícia. Tudo da milícia. Não, mas lá, isso aí que você falou, lá até que não... lá a milícia cuida só de roubo de carro. Lá era o seguinte, Jerico. Pra você ter uma ideia, que eu não tô mentindo. Eles tinham uma rua perto da casa dela que... Quando a turma roubava carro, pegava o carro, deixava lá parado. Pronto, saía do carro. Era como se fosse um galpão do crime lá. Não, lá era o seguinte. Eles paravam o carro nessa rua e deixavam lá. Esperava 4, 5 dias. Se a polícia não viesse, é que esse carro não é... Não vai dar problema. Aí eles desmanchavam o carro inteirinho e deixavam só a carcaça. Por quê? Eles tinham que deixar o carro lá, é o que os bandidos chamam de esfriar. Você tem que deixar o carro esfriar. Porque se você roubar o carro e já desmontar ele logo em seguida, pode ser um carro de um capitão da polícia, pode ser um carro de um PM, pode ser um carro de alguém do Rota. Então, medir a febre mesmo. Aí você vai morrer. Aí você vai morrer, porque se você desmontar o carro do cara do Rota, você tá fudido, você vai morrer. Não. É uma cautela, né? Uma medida de precaução. Cautela. Então lá era um lugar que era foda. E o ex-companheiro dela mora lá no bairro também. E toda vez que cruzava com ela, não no sentido sexual, cruzava de encontrar com ela. Quando eu encontrava com ela, dava problema. Toda vez o cara ia pra cima, o cara queria reconciliar. Aquela história da Maria da Penha mesmo. Maria da Penha. O cara já foi indiciado por Maria da Penha diversas vezes, não resolve. Ela já entrou contra ele? Entrou, mas só que na favela não tem regra, cara. Na favela é outras. A regra é o inverso. O oficial de justiça nem vai lá, cara. Esse é o ponto. Parabéns. O oficial de justiça não chega lá, cara. Acabou. Não chega. O cara tem medo de subir, Nani. Não vai. Não vai. Lá é a regra deles lá. Entendeu? Tem as regras deles lá. É outro mundo lá dentro. É outro. É o poder paralelo. O Estado não chega lá. O Estado não chega. E aí já tá uma prova que o Estado ele é ineficiente, porque como que você tem o poder do Estado e o poder paralelo? Aí já é a prova que o Estado é uma hoje praga. Hoje eu vi uma notícia de um promotor falando que a América Latina, o PCC, o Instituto, não é um Instituto, né? É a facção criminosa de crime organizado maior da América do Sul, ou da América Latina, se eu não me engano. Ó pra você ver, Júlio. Você tá entendendo? Mas enfim, Hernani, desculpa aí, eu fiz a pausa e continuei. Imagina. Aí, Júlio, então... Ela morava nesse lugar perigoso, toda vez que ela encontrava o ex-companheiro dava cagada. E pra complementar, os pais dela não suportam ela. O pai dela não fala com ela há muitos anos. Não fala de dar bom dia, boa tarde, nada. E lá ela não tinha vez de jeito nenhum. Eu vendo aquele sofrimento, padecendo... Ela morava com a mãe? Morava com os pais. O pai não fala com ela há muitos anos. Tem motivo ou não, Hernani? Aí é uma história muito mal contada. Um conta uma coisa, outra. Ela diz que é mágoa por uma bobeira envolvendo mas eu não quero. Eu não vou entrar muito em detalhe. Vai alongar muito. É, mas ela diz que é um problema envolvendo. Bom. Ela. Não, ô Jerico, isso aí eu vou ter que dar uma censurada, porque eu não posso dar muito detalhe. Entendi, mas a mãe alega que é porque ela sempre deu problema, e ela diz que é uma injustiça. Inclusive isso aí mais pra frente, eu vou trazer no programa, pessoa que diz que a vida foi muito injusta, que é sempre coitada. Toma cuidado com isso aí, viu, ouvinte, porque pessoa que diz que é muito coitada, na hora que você vai a fundo aí, você descobre muita coisa. Eu vou contar de um relacionamento que eu tive, então. Eu namorei um ano. E essa minha ex-namorada sempre falava, ai, nunca não consigo ter amizade, a amizade de mulher é tudo falsa, não consigo ter uma amiga. Cara, que pessoa que não tem uma amiga, Hernani? Uma pessoa pra ir na tua casa tomar uma cerveja, pra trocar uma ideia. Já é cagada. Você tá entendendo, Hernani? Mas o famoso chá de buceta, né? Você não enxerga as coisas. Só depois que termina, né, você consegue sacar umas coisas, né? Isso é depois que termina, você vai juntando as pecinhas, igual se fosse quebra-cabeça, né, Jerico? Ah, foi por isso. Ah, foi aquilo, não é, Jerico? É, complicado, cara. Mas aí, Jerico, então, eu compadecendo daquela situação infernal, eu vendo que a pessoa que eu gostava vivia no inferno, tinha problema de humilhação. Você conhece problema a expressão de agressão. Da real, Cavaleiro Branco? Eu tive muitos negócios de ajudar. Nossa, tem várias histórias de ajudar os outros, tomar no cu. Inclusive, recentemente eu tive uma aí que quase eu tive pra matar ou morrer. Mas aí eu escolhi nenhum dos dois caminhos. Mas isso aí nós vamos contar mais pra frente. Aí, histórias de ingratidão. E lembrando que é uma história fictícia, eu vou contar uma história fictícia. Ah, inclusive o próprio Jerico tá me ajudando com essa história. E ele sabe que é uma história fictícia, né, Jerico? É uma história fictícia. Vai sair aí o... É, uma história 100% fictícia, não tem nada de verdadeiro nessa história. Ô, Jerico, vamos voltar lá. Aí, eu fiquei triste com aquela situação, falei, então, vou trazer você pra morar. Eu morava num lugar, a casa era humilde, mas num belo de um lugar. Podem pesquisar, bom, o Vale do Paraíba é um dos melhores lugares pra se morar no Brasil. Era um lugar de paz, era um lugar de sossego e tal. Só que é aquela história, né, Jerico? A pessoa, bem no popularesco, o porco gosta do chiqueiro. Não adianta. Isso é uma coisa que demorei pra aprender, mas hoje eu entendo perfeitamente. Não adianta, o porco gosta do chiqueiro, gente. Não, o porco adianta gosta da pegar. Lavagem, né? Tem que... Ele gosta daquilo lá. Se você tirar o porco daquilo lá, ele fica doente. É a mesma coisa, Jerico. Você entendeu? Tanto não é mentira, Jerico. Você não vai acreditar que era tudo tão limpo. Ela, olha pra você ver, Jerico. Era tudo tão limpo. A cidade era tão limpa. As coisas são tão decentes. As pessoas eram tão corretas que ela ficava irritada várias vezes e dizia: essa cidade é cidade de viado, que aqui todo mundo é muito certo. Aqui as coisas são muito certas, eu não gosto de coisa não certa. Não tem jeitinho brasileiro. Por quê? Ela tá acostumada com... Malandragem. Uma vez eu lembro dela bater boca comigo, porque eu falei pra ela que aqui tem regra, que a pessoa... Você não... Aqui não adianta, cara. Aqui você vai passar vergonha se você sentar no banco de idoso. Porque o cobrador, ele... Pura fila. O cobrador, ele fala na tua cara, Jerico. Não, não, pode levantar aí, amigão. Deixa a senhora sentar. Lá em São Paulo não existe isso. Então, eu expliquei pra ela, falei, olha, aqui... no Paraná é assim também, aqui, você não senta aí. Ela ficou irritada comigo, eu me lembro certinho. Ela falou assim, que isso também, que cidade de viado, não sei o quê. Eu falei, olha, aqui tem regra, aqui as coisas são direito e tudo. Então, é isso que eu queria dizer pros ouvintes. Ouvintes, parem de querer achar que os outros são coitados e parem também de querer forçar a barra, porque entendam isso, ouvintes. O porco gosta do chiqueiro. Não tente trazer o porco pra dentro da sua casa e falar assim, não, agora eu vou ensinar o porco a ser civilizado. Ele vai cagar em tudo e dali a pouco a sua casa vai virar o chiqueiro, porque ele gosta do chiqueiro. Isso serve pra todos os âmbitos da vida de vocês. Não adianta você pegar uma mulher, por exemplo, ô Jerico, que... É da zona, vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Você pega uma mulher da zona, você fala assim, não, eu vou botar dentro da minha casa e ela vai virar mulher direita. A sua não, vida vai virar já a zona. Viciada já, veio com vício. Por exemplo, se ela lá na zona, vou dar um exemplo, se ela lá na zona, ela cheirava, ela vai cheirar dentro da sua casa. Vai. Você entendeu como é que é, Jerico? É foda. Ninguém muda, cara, muda. Não, ninguém muda. A essência mesmo não perde, cara. Não. Quando o cara é pilantra pra sempre. Vai ser sempre assim, você entendeu, Jerico? Eu penso assim, Hernani, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, sabe? Todo mundo tem o direito de mudar, ninguém... só você olhar o Hernani de 5 anos atrás, como que você nossa, era. Nossa, mãe. Totalmente diferente. Nossa, mãe. Hoje em dia você tem outra concepção. Mas, cara, foi que nem você falou. A sua índole, o seu caráter, não mudou, entendeu? Não. Você não, você pode ser um cara agora que tá até com o coração mais peludo e tal. Isso. E já... Já não pensa tanto nos outros, mas... Cara... foi que nem eu falei. Foi que nem aquele sinal que minha ex-namorada já deu. Cara, você não tem um amigo. As pessoas não se aproximam. Todas as amizades que ela tinha não duravam muito tempo. Alguma coisa tá errada, né? Lógico, você acha? Você acha que... É um sinal muito estranho, cara. Eu acho muito difícil a pessoa ser coitada. Eu acho que coitado é só assim, Jerico. O cara que nasceu lá no cu de uma cidadezinha pequena... com zero chance de crescer, zero oportunidade, pobre, fudido. Esse cara, eu até acredito que ele é um coitado. O resto, Jerico, quando você vai olhar certinho, você descobre que... Vamos supor, que nem o seguinte, Jerico. Você pega, às vezes, uma mulher que... vamos supor, dá um exemplo só. É mãe solteira que tudo tá passando aperto. Na hora que você vai fuçar, só se envolveu com um cara tranqueira, fez as escolhas ruins. Pô, mas aí fica difícil... De te ajudar se você não se ajuda, não é assim, Jerico? Famoso Zé Droguinha, né? É o Zé Droguinha. Aí fica difícil te ajudar se você não se ajuda. Não é, ou não é, Jerico? Eu tô uma mentindo. Uma coisa eu te garanto, Hernani. Aquele teu vídeo lá, o Mercado Bucetal. Sim. Fazendo até um gancho dele. O poder de barganha da mulherada é muito grande, cara. O poder de barganha é muito grande. Desde aquela gorda pelancuda, ela vai ter alguém querendo comer ela. Opa! E eu garanto, cara. Dentro desses caras aí, por mais que ele não tenha grana, sempre tem algum cara decente querendo, cara. Sempre não, né? Mas geralmente sempre aparece alguma coisa boa, mas elas preferem ficar com o pior. E aí a consequência vem, ué. Vem, a conta chega uma hora, né? E daí depois o que que acontece? Dá aquela de Santa Imaculada, né? E vem atrás de quem tem uma vida correta, né? Quem faz tudo certo. Sempre assim, né? É um ciclo. Bom, aí, Jerico, o que aconteceu? Aí eu trouxe pra morar, mas só me deu problema, só me deu dor de cabeça. Depois teve uma história sobrenatural que eu já contei no programa. Eu não vi. A gente tava num apartamento, aí começou a acontecer um monte de coisa ruim e ela via. Doido. Teve um dia eu tive que sair do trabalho correndo, que ela falou que viu que o negócio tava ruim. Quando eu chego lá em casa, tava tudo revirado. Ela falou, coisa ruim tava aí. Só um parênteses, Hernani. Você tem religião? Não sei se você já comentou aqui no... Eu sou católico. E eu sou católico, praticante. Eu gosto muito da minha igreja, mas... Sei. É, às vezes eu fico desconfiado se algumas coisas do espiritismo não são verdade. Fico desconfiado, assim, sabe? Você não é bitoladão, é aí que tá. É. E você é o que, Jerico? Eu sou agnóstico, cara. Eu não sou ateu. Não sei se sabe a diferença. Sei, você acredita, mas você não tem fé em nada, mas você tem... Exato. Você que existe, eu sou da seguinte opinião, eu não posso afirmar que existe, mas também eu não posso falar que não, entendeu? Não tem... Nem em cima do muro ali, né? Uhum. Bom, Erico, aí eu trouxe ela, mas eu só tive dor de cabeça e eu trabalhava muito pra caralho, eu trabalhava... Não tinha folga, não tinha porra nenhuma e era só pra sustentar nós dois, não tinha... Eu passei 2 anos sem comprar roupa, não tinha nada pra mim de luxo. Fudido mesmo. Fodido. Eu tinha que dar conta dela, ganhando mais ou menos ali eu e ela, e eu tinha que lutar muito pra chegar ali nos R$1.000, R$1.100 pra sustentar eu e ela. Eu trabalhava pra caralho. A um ponto que eu comecei, eu até trabalhei em Lava Rápido, ganhando R$30 o dia, cara, trabalhando... 10 horas no sol, no Lava Rápido. Mas nesse Lava Rápido eu tive muita história, isso aí mais pra frente eu vou contar. Aí, gente, encurtando a história aqui. Aí, só me dava problema. Sexo miguelado, acabou sexo. Aquele acabou papai e mamãe mesmo, fraco. Lixo, uma bosta na cama. E não dava mais certo. Mas eu pelejando. Lutei que nem louco pra dar certo. Fiz tudo, Jerico, tudo. E aí chegou no momento que a minha vida ficou tão insuportável, gente, que eu só trabalhava e levava no meu cu, só, mais nada. Não tinha mais paz. Que nós dois chegamos a uma conclusão que não dava mais. Tava nocivo. Tava sim, porque ela é uma pessoa perigosa. Tava sim porque chegou no momento que tava já a coisa ficando feia. Aí, Jerico. E tudo que eu fiz por ela, cara, eu só tive ingratidão na vida. Mas enfim. Aí, Jerico, agora a coisa começa a ficar feia. Ela tinha ido pra casa da mãe dela pra passar uns dias. E aí a gente conversou que não dava mais pra ficar junto. Tá bom. Aí, Jerico, ela pediu para voltar na minha casa para pegar as coisas dela. Na época, Jerico, presta bastante atenção você e os ouvintes, porque aqui já começam coisas que os ouvintes têm que aprender. Com o meu erro, já pra vai vocês não cometerem. Exato. Ela pegou e falou assim, eu posso ir na casa só pra pegar minhas coisas, Jerico? Eu, de bondade, Jerico, Deus é testemunha que eu não tô mentindo. Muitos, inclusive o próprio Angelão, quero mandar um abraço, Ângelo, falou pra mim, Jerico, Hernani, não deixa ela entrar. Ponha tudo em sacos de lixo. Coloque para fora do portão. Perfeito. Fique esperando ela chegar. Quando ela chegar, você mostra as coisas para ela, onde tá. Fala, pode colocar no carro e vai embora. O Ângelo falou isso para mim. Não deixa ela entrar. Só que eu achei humilhante pegar a companheira que eu estive por esse tempo, que passou dificuldades comigo, pra ser justo aqui, que ela passou mesmo dificuldade, algumas dificuldades. Não, passou muita dificuldade porque eu ganhava pouco, pra ser justo aqui. Só que pra ela não faltou como faltou pra mim. Porque eu já tive que trabalhar, por exemplo, com fome. Ela, pra ela, não faltou, mas ela passou dificuldade comigo. Eu achei muito humilhante de pegar as coisas dela, botar em saco de lixo, falar, toma aqui, ó, e vai embora. De respeito mesmo, né? Você achou que isso seria uma atitude ingrata. Ingrata, esse é o termo, parabéns. Ingrata, eu achei que fosse ingrata e eu achei que fosse humilhante. Eu concordo contigo. Se o mundo fosse um lugar justo, a minha atitude... Isso não teria problema. Não teria problema, só que você tá mexendo com uma bosta chamada ser humano. Ela foi, Jerico, e na maldade se apossou da minha casa, entrou, ela passava o dia inteiro deitada... E comendo e usando internet. Por quê, Jerico? Porque na casa dela, lá na favela, não tinha internet. E lá na casa lá dela, os pais odiavam ela, então não tinham o que... Lá eles, chegou em alguns momentos, eles não faziam janta pra ela. Eles faziam a janta só pra eles e pra ela não faziam. Isso já aconteceu. Eu lembro certinho dela falar pra mim, ó, cheguei caralho, em casa, não tem janta pra mim. Ela falou isso já uma vez, algumas vezes pra mim na internet. Relacionamento complicado. Então ela veio pra minha casa, ela tinha tudo, Ela tinha. Ela passava o dia inteiro na internet, num vidão. A casa era uma casa gostosa, era simples? Era sim. Mas era uma casa gostosa, num bairro delicioso. Um bairro show de bola. Eu acho que aí a ficha dela caiu. Porque a vida que ela tinha aqui, duríssimas penas eu sustentava e dava conta dela. Quando ela saiu daqui, ela viu que o mundo real é puto. E o trabalho que ela tinha era um trabalho horroroso. Horroroso, um trabalho terrível. Eu trabalhei com ela duas vezes. Era um trabalho horroroso, Gico. É trabalho pra trabalhar 15 horas e não tem horário de almoço e não tem vale transporte, não, Gico. Meu Deus, não, isso é escravidão. Trabalho escravo. Muitos processam a empresa. Totalmente contra a CLT, né? E tem outra coisa, Jerico, o trabalho que ela faz, e aí ela dizia pra mim que essa vida que ela tinha, que ela tinha comigo, era escravidão. Porque ela tinha que limpar uma casa pequenininha, uma casa que era um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma área pequenininha. Ela falava que limpar essa casa... Era só pra vocês não tinham filhos. Isso, ela falava que limpar essa casa era escravidão. Agora, eu ajudo ela a gritar que o que ela faz é escravidão. Porque se eu trabalhar 15 horas... Sem horário de almoço, sem comer. E outra coisa, e amanhã mais 15 horas. Então você não dormia. Fernando, muito pouco. Por curiosidade, se quiser não falar também, se quiser censurar, qual que era o emprego? Vou censurar, tá? Mas é. Tranquilo, tranquilo. Ah, entendi. Então você vai ter que trabalhar 15 horas no. Aí você vai dormir um pouquinho só pra 4 horas, você tá de pé de novo. Tá, não pagava porra nenhuma. Não, até pagava R$150 o dia. Esse era o pagamento do dia. Só que não tem tempo pra ir no banheiro, você não tem tempo pra nada. R$150, escravidão pura. Escravidão, porra, escravidão. E ela falava que limpar minha casa era escravidão. Agora, eu já censurei. Isso aí que eu coloquei, eu vou colocar um pi. Fala pra mim, isso que ela fazia era muito mais escravidão. Eu ajudo ela a gritar que o que ela faz hoje é escravidão. Eu dou os parabéns pra ela. Falo, você é escrava mesmo agora. Porque você limpar uma casa pequenininha não era escravidão. Era cuidar da sua casa, da sua comida. A minha mãe, inclusive, na época, ficou puta. Falou, mas pera aí, ela falar que é escravidão, mas a comida era a comida que ela mesmo comia. E ela fazer a comida dela é escravidão aonde? Ela não era empregada sua. Não era empregada minha. Era a comida que ela comia, Jerico. Era a casa que ela morava, Jerico. Escravidão aonde? Só que essa praga de feminismo, Jerico. Entrou o feminismo... Esse empoderamento... Entrou nos meus dois relacionamentos e acabaram com os meus relacionamentos. Aí, ô Jerico, tudo ela via como opressão. Eu lembro certinho, Jerico, que levar tapa na cama, pra ela era humilhante. Aí ela não aceitava mais tapa. Dar o cu pra mim, pra ela era opressão do homem contra a mulher. A minha então ex não... falou pra mim um dia. Aí, ó. Termine. Estão vendo? Não, ouvintes. Tão... Fala aí, ô. Não é, ô Jerico? Aí eles falam essas mentiras, não é, Jerico? Não, o que minha ex chegou a falar pra mim uma vez, ela tinha meio umas crises meio feministas, assim, também meio... Ela não era feminista, ela nunca se declarou, mas tinha essas ideias contaminadas que dar de quatro na cama era uma posição machista. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vai tomar no cu, rapaz. Olha esse tipo de conversa, tá ligado? Daí, quando o feminismo você vai... é uma praga, Jerico, é uma praga. Ô, cara... Que isso? Pô, foda. Aí, Jerico, voltando lá. Aí, voltando. Até ela pegou e falou que... Aí, quando ela voltou, ela prometeu que ia só juntar as coisas e ir embora. Foi passando o tempo e nada, nada. E ela só comia, ela não limpava... Ela passou do portão e simplesmente ficou, se instalou de novo. Instalou, não lavava uma louça, nada. Passava o dia todo na cama... No colchão, porque lógico que a gente tava dormindo separado. Lógico. Ela passava o dia todo, Jerico, no colchão, não falava nada comigo, e comendo e usando a internet. Ô, Jerico, se ponha no meu lugar. Imagina você morar numa casa pequenininha, que você tem que encontrar com a pessoa, a pessoa não fala com você, fica aquele clima insuportável, a pessoa não fala quando ela vai embora, não fala nada. E eu já tava comendo outra mulher, que eu tenho que deixar ressaltado aqui, Jerico. Esta mulher eu somente comi depois de separado. Justo, ponto. Justíssimo. Acabou. Não tem. Comigo não tem meio termo. Se você comeu outro dia. Sim. Então, pra mim eu não vejo como errado. Moralmente, talvez sim. Mas os deveres, vamos dizer assim, você nunca foi desonesto. nem moralmente eu não tenho peso na consciência em nada que eu fiz, sabe por quê, Jerico? Tá, porque eu já tava, ô Jerico, eu já tava há meses sem dar uma trepada, Jerico. E tinha uma gostosa do meu trabalho que queria dar pra mim faz muito tempo. Ah, não, e eu não comia ela perder. Porque eu tava junto. E então, quando eu separei, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro motel. E eu não arrependo, Jerico, porque quando eu fui com essa gostosa pro motel, eu vi que todas as coisas que ela falou pra mim, esses anos todos, essa minha ex-companheira, era mentira, Jerico. Porque ela falava assim, você não sabe me comer, porque o homem tem que ser delicado na cama, não sei o quê. Ah. Eu levei a gostosa pro motel, Jerico, eu punha ela no lustre e sentava o rei e não tinha conversa, Jerico. E ela gritava e pedia mais, Jerico. Lógico. E pulava e fazia, ou seja, não era eu que tava errado não, seu Jerico. Era ela que tava com essa porra desse feminismo, que não pode dar de quatro, que não pode dar o cu, que não pode levar tapa. Ah. É tudo Miguel, ô Jerico. Tudo, cara, Miguel. A essência da mulher, tem uma frase. Conhece o escritor Nelson Rodrigues? Sim. É, tem uma. Não sei se você conhece a frase dele, que nem todas as mulheres gostam de apanhar, apenas as normais. dá pra interpretar muita coisa dessa frase, né? Mas é uma frase, opa, muito boa, no fundo, né? É muito boa. Aí, Jerico, eu tava em casa, não tinha paz pra nada, e aí eu trabalhando que nem um louco. Que situação. Situação infernal, e ela não falava nada de ir embora, e comendo a minha comida, e ficando... Aí, por exemplo, eu ia na rua, eu tinha que comer fora, porque não tinha nada em casa. Aí eu ficava pensando assim, pô, mas é justo eu levar uma comida pra casa, por exemplo, uma marmita, e eu comer do lado dela e deixar ela passando fome, eu me sentia mal. Sim. Então eu pegava e trazia comida pra ela, falava, toma aqui. Mas você não chegou a tentar tocar ela de lá ou não? Então, aí, quando foi dando 3 semanas, Jerico, não dava mais, cara. Minha casa tava um chiqueiro, ela só na boa e nada de arrumar as coisas. Aí eu prensei, falei, ó, eu preciso que você vá embora, por favor. E aqui é um ponto cabal, presta bastante atenção, Jerico e ouvintes. Eu preciso que você vá embora pra eu seguir a minha vida e você seguir a sua, tá bom? Tá bom, legal? Legal, tá bom. No outro dia, Jerico, eu chego em casa... Não, tô falando mentira. Aí eu peguei e pedi pra ela. Eu acho que a ficha dela caiu, Jerico, que a casa dela ia acabar. A farra ia acabar. A zona dela... Ia acabar porque é o seguinte... O que ela queria, Jerico, era ficar vivendo numa boa, numa relação de aparência, usando internet de primeira. Quem não quer? Vivendo numa casa show de bola, sem trabalhar, sossegada, fazendo só o supletivo dela, que ela fazia o supletivo, que eu botei ela no supletivo, que ela não queria fazer. Estudando sossegado e ia levando assim, né? Ela queria essa farra aí. Quando ela viu que a casa ia cair, Jerico, ela pulou pelada, e ela era uma... Ela, eu não sei como é que ela tá hoje, mas ela era uma mulher deliciosa. É uma das mulheres mais gostosas que eu vi pessoalmente. Sim. Ela pulou... Só que ela, toda vez que eu queria trepar com ela, o Jerico, ela punha desculpa. Eu passei alguns meses sem trepar. Com a gostosa. Eu dormia com a gostosa do meu lado, e eu passei meses sem transar. Casado. Aí, Jerico, casado. Nossa. Não. Era união estável. União estável, tá? Aham. Uhum. Aí, Jerico, beleza, Jerico. Aí, eu tava com ela. Aí ela pegou e, na hora que ela viu que a casa dela ia cair, 3 horas da manhã, ela pulou pelada na minha cama. Falou, não, agora nós vamos se juntar, vamos tentar de novo, não sei o quê. Vai tomar no seu cu. Você acha que ela queria, era amor? Ah. Meu, que não, aqui pra você, é pilantra, você vagabunda. Pilantra, vagabunda, usando, rapaz. Aí, mesmo, pra benefício. Só que aí eu fui burro, Jerico. Eu fui burro e falei, não, agora não tem como mais, filha. Porque é o seguinte, eu já estou saindo com outra pessoa, acabou. Você falou? Quando eu fui burro, né? Fui burro. Minha mãe mesmo falou pra mim, você foi burro demais. Eu devia ter falado, não quero. Aí eu falei, não, tô saindo com outra pessoa. Ah, mas aquilo feriu o ego dela. No outro dia eu chego do trabalho, tá ela bêbada na minha casa. Olha que sacanagem, hein, cara. Eu trabalhando que nem um louco, ela bêbada na minha casa. Falei, mas você falou ontem pra mim que você ia arrumar as coisas. Agora eu chego na minha casa, você tá bêbada. Você tá de sacanagem com a minha cara. Ela começou a quebrar as coisas. Começou a quebrar copo e gritar e bater porta. E isso é 2 horas da manhã. E passou a madrugada inteira até umas 6 horas da manhã batendo porta, gritando. e gritando alto, no último volume, barbaridades, assim, impronunciáveis, coisa assim absurda, e gritando e quebrando e batendo porta. E aí, o Jerico, chegou o ponto cabal. Ela... Eu tenho certeza, Jerico, que tinha gente auxiliando ela juridicamente pra ela armar o golpe. Ela queria... Aí ela falou pra mim, olha, se você dormir, eu vou esquentar óleo e eu vou jogar em você. Óleo fervendo pra te deformar. O quê? Eu quero te deixar deformado. E ela, atrás da casa, tava tendo umas reformas. Ela ficava indo lá também. Eu acho que ela tava procurando alguma coisa, uma marreta, alguma coisa pra me detonar. É sério isso, Hernani? Sério? Aí eu peguei... Agora eu vou fazer uma confissão que vai ser contra mim, mas que eu vou ser da maior honestidade, eu vou falar do maior coração do mundo, Jerico, pra você e pros ouvintes. Dado essa situação, como eu não... Eu tava morto de cansado e morto de fome. Só que como eu não podia nem dormir e nem comer, porque se eu fosse cozinhar, eu ia virar as costas pra ela. Passei a mão numa faca, mesmo estando morto de cansado, passei a mão numa faca boa, sentei na cozinha virado, não tinha como pegar por costa, de costa, passei a mão numa faca boa, escondi a faca, lógico, falei, olha, se ela vier pra cima de mim, eu sou réu primário, eu vou me fuder? Vou. Mas eu vou ter, eu não posso deixar ela me matar. Eu não posso deixar me matar, o Jerico, é. Lógico. É, se ela vier me matar, eu vou ter que me defender, ué. Que situação. Então eu passei... E, ô, Jerico, você consegue imaginar eu, Jerico? Não é que eu tô dizendo que eu sou um... Ô, Jerico, não é que eu tô dizendo que eu sou doutor, que eu sou chique, não. Mas eu que sou uma pessoa de nível, sou uma pessoa que tem família boa. Civilizado. Imagina eu tendo que mexer com... Vamos por assim, dá um exemplo. Porque muita gente pegou e falou assim, chamasse a polícia. Ah, eu chamei a polícia, Jerico. Você acredita que a polícia zombou de mim? A polícia zombou de mim, Jerico. Como que foi isso? Conta isso. Eu liguei e o policial falou assim... Eu expliquei, falei, olha, ela tá quebrando a minha casa, ela tá me ameaçando. O policial falou com essas palavras, pode rir porque eu não consigo rir porque eu fico muito puto, mas pode rir porque pra quem eu conto isso aqui dá risada. O policial falou assim, amigão, não foi você que trouxe ela pra morar com você? Eu falei, foi, ué. Ué, assume o seu BO aí, amigão. Aí eu falei assim, mas e se ela me esfaquear? Eu falei assim, não, aí o policial falou assim, não, se ela esfaquear você, beleza. Aí você chama nós que nós vamos aí. Agora, resolver o problema de vocês dois, nós não vamos resolver, não. Falei, mas ela tá me ameaçando. Não, mas ameaça, não. É, amanhã de manhã... E se fosse o contrário? Ah, se fosse o contrário, o policial já tava lá dentro me dando murro na cara já, rapaz. Aí, o Jerico, ela pegou... O policial zombou. Então, eu não tinha nem o Estado pra me auxiliar. Aí, o Jerico, muita gente pega e fala assim, Hernani, você deveria ter agarrado ela e impedido ela. Ela estava juridicamente tendo alguém que estava auxiliando ela, Jerico, porque ela estava me provocando. Ela queria que eu fizesse alguma coisa, porque ela ia... Ela queria que você batesse nela. Porque essa aí ela me fudia direto, Jerico. Não, aí eu não tinha vez. Você bonito. Aí, Jerico, eu vendo que a minha casa estava sendo destruída, aí ela pegou e mandou uma, Jerico, que eu nunca mais me esqueço na vida. Eu só saio desta casa, por isso que eu estou te falando que ela tinha ajuda jurídica, Jerico. Ninguém tem... ela não tem nem ensino médio, ela não tinha inteligência pra formular isso que eu vou te dizer. Ela falou, eu só saio da sua casa, e ela sabendo que eu tenho nível, que eu não queria mexer com polícia, o que ela fez? Ela falou o seguinte, eu só saio dessa casa se você me aparecer com 4 mil reais aqui. Senão eu vou quebrando tudo aqui. Eu vou quebrar toda a casa, entendeu? Eu só saio daqui com 4 mil reais na minha mão. Isso aí foi ajuda jurídica, cara. Depois que ela viu que eu não tinha... E eu não tinha, ponto. Jerico, enfim, uma coisa na sua cabeça. 50 mil nem, casa, nem se eu tivesse. Tudo. Nem se eu tivesse, eu daria. Nem se eu tivesse. Mas, Jerico, enfim, uma coisa na sua cabeça. Foram 2 anos onde eu trabalhava para a subsistência. Só isso. Mais meu nada. Deus. Ela falou, se você não aparecer com 4 mil reais, não saio. Depois ela baixou para 3 mil. Então eu vi que é o seguinte, e nisso eu tive que faltar do trabalho, aonde eu fui demitido, porque eu faltei num período que a empresa precisava muito de mim, e eu tive que faltar 3 dias por causa disso. Dessa história. Que você trabalhava na época, Hernani? Desculpa, não posso falar, não posso. Ah, entendi. Mas é... Não, eu vou dizer aqui, mas eu censuro. Tava em semana de atualização, de novos procedimentos, e eu deixei a empresa na mão. puta realmente, merda. Eu entendo, eu fico puto, mas eu entendo a empresa. Porque não, a empresa, claro, a empresa, né, porque perdeu muito dinheiro por causa de mim. Ninguém quer ter um funcionário faltando, né? Pois é. Por motivo pessoal ainda por cima. Nossa, né, mãe. Aí, Jerico, o que aconteceu? Eu tive que faltar por causa disso e perdi meu emprego, mas isso é futuramente. Aí, Jerico, eu vendo o seguinte, que eu não posso sair da minha casa, porque se eu sair da minha casa, ela falou que vai sentar fogo. Por isso que eu tive, é por isso que eu tive que faltar do trabalho. Se eu dormir, ela vai me matar ou ela vai jogar o óleo pra me deformar. Como tem casos na internet. Pode pesquisar, Jerico. É, homens que foram queimados por óleo não voltam ao normal, viu? A pele não volta ao normal, Jerico. Ah, lá no meu outro estágio, isso aí era mais comum que imagina. Tinha mulher que apanhava, mas tinha mulher que também revidava. Eu vi isso, vi óleo de cozinha. Olha aí, Jerico, o perigo. Água quente, colocar pra ferver e jogar também. Então, Jerico, eu vendo que o Estado não era capaz de me auxiliar, era totalmente contra mim. Foi por isso que nasceu a Sociedade Primitiva, porque eu vi que tava... Cara, isso não pode, cara. A lei é contra mim. É, a polícia não veio me ajudar. É, os vizinhos também vão testemunhar provavelmente a favor dela. Porque, por exemplo, ela vai alegar que foi agredida, qualquer coisa. Eu até achei muito bom que ela não começou a se automutilar lá pra falar que fui eu. Aí, ô Jerico, eu vendo que tava tudo contra mim, eu tomei uma medida de emergência. Eu meti um 171. Fingi que a minha mãe estava vindo de Minas, junto com uma prima minha, pra passar uns dias. Falei pra ela, falei, olha, fala o seguinte, falei pra ela desse jeito aqui, medida de desespero. Falei, olha, você quer ficar aí? Isso foi no segundo dia, eu exausto, sem dormir, sem comer. Eu falei, olha, quer ficar? Maravilha, fica aí. Só que a minha mãe está chegando aí. Ela sabia que ia engrossar o bagulho. Por que que ia engrossar? Porque a minha mãe é mulher. Aí mulher com mulher, as duas que se resolvam lá... Não, isso eu tô tudo falando assim... A minha mãe não iria vir, mas eu tô te dizendo assim... A ficha dela caiu. Sim, ela pode fazer, não, ela podia, ela, podia, ela podia fazer graça comigo, que sou homem. Agora, com outra mulher, acabou. E com outra mulher tem um detalhe. A minha mãe é idosa. Então aí a coisa ia gravar mais pro lado dela do que pro meu. Ela sabe que o caldo ia engrossar. Então ela viu que a casa dela ia cair e acabou, filho. Não tinha como. Então, aí ela... Na hora que eu falei que a minha mãe tava vindo, ela gelou, ela ficou branca na hora. Eu falei assim, mas se você quiser, pode ficar aí, ué. Aí eu fui filha da puta também. Falei, não, fica aí morando, ué. Não tem problema não, minha mãe tá chegando aí. Agora, minha mãe falou que vai ajudar você a arrumar as coisas. Agora, se você quiser fazer graça aí com ela, faz, ué, não tem problema. Ela esbranquiçou inteira e falou... Aí não demorou 5 minutos, ela começou a arrumar as coisas. Nossa, tô indo embora, se tivesse feito isso antes já, hein? Pois é. Tô indo embora. E começou a arrumar as coisas. E aí foi quebrando mais coisas e batendo porta. E você é um filho da puta. E eu, aí nessa hora, eu fiquei só sentado olhando pra ela, que eu não podia parar de olhar um minuto. Eu fiquei olhando pra ela e vendo ela quebrar minha casa e arrumando as coisas. E aí pegava, abria a gaveta, já arrancava a gaveta do móvel de uma vez. Pá! Ai, que filha da puta, cara. E quebrando. Ia abrir porta do armário, pá, já abria e já ia jogando tudo pro chão e arrumando as coisas dela. Quando deu 5 horas da manhã, falou: agora eu quero ir. E os vizinhos? Os vizinhos ficaram 3 dias sem dormir, coitados. Eu com a maior vergonha do mundo. Até hoje, quando eu volto nessa vizinhança, eu tenho vergonha de olhar pra cara dos vizinhos. Porque os vizinhos tiveram que pagar por merda minha. Sei. Aí, ô Jerico, quando deu 5 horas da manhã, Jerico, ela arrumou as coisas e falou assim: agora eu quero ir embora dessa merda. Pois não, chamei o Uber. Aí, enfiei ela dentro do Uber. Detalhe, e... você chamou, né? Não, eu pagando tudo. Aí ela pegou, cheguei lá na rodoviária, ela ainda ficou puta ainda, porque eu dei R$80 pra ela. A passagem é 20, ela tem mais R$60. Ela queria que eu desse R$1.000, R$2.000 pra ela, vai tomar no cu dela. Não trabalhou porra nenhuma e que encheu o saco ainda. Dei R$80 pra ela na rodoviária, nem tinha obrigação de dar. Mas se eu não desse ia ser pior, porque aí ela ia acionar Ministério Público, ia ser mó cagada. Saiu barato, eu acho. Saiu, por incrível que pareça, a maioria das pessoas dizem que saiu barato. Saiu muito barato. Porque a história poderia ter sido muito ruim, ô Jerico. Não, saiu de graça, eu acho. R$80, se fosse, acho que 1.000 até. pra ela sumir da sua vida, você não tem mais esse problema, eu acho que ainda valeria. Valeria. E aí ela saiu sob várias ameaças, dizendo que eu ia ver, que não sei o quê. E aí, Angelica, ela sumiu. Depois eu peguei as coisas dela que ela não conseguiu levar, paguei um carro caríssimo e mandei lá no buraco onde ela mora e acabou. Então, Angelico, foi essa história aí. E aí ela, no meio do negócio, na hora que ela viu que ela podia me extorquir o quanto ela quisesse, ela começou a pedir os 4 mil reais que eu te falei, ela falou, já tô conversando com uma pessoa aqui. A pessoa disse que eu sou a pessoa tá falando aqui pra mim que como eu sou doente, e ela é mesmo, ela tem diversos problemas de saúde, uhum. muitos porque ela não cuida. Ela toma Coca-Cola, Jerico, todo dia. Meu Coca-Cola, Deus. E fuma cigarro, filtro vermelho, um maço por dia e toma Coca-Cola todo dia. Ah, não, é uma bomba relógio, né? Então ela tem vários problemas de saúde. Ela falou assim, que como ela tem vários problemas de saúde... Que ela ia pleitear na justiça uma pensão vitalícia minha, porque eu tenho que pagar. Aí o advogado que tava me ajudando, que eu te falei que parou de falar comigo porque ele é de esquerda, ele falou pra mim, Hernani, pensão vitalícia ela não vai conseguir não, mas ela pode pleitear uma pensão de 6 a 8 meses sua aí. Consegue, ele tá certo. E outra coisa, ô Jerico, ele falou assim, isso aí é legal também, ele falou assim, Hernani, fala o seguinte, espera ela dar uma bobeira e sair. Na hora que ela sair, você passa o cadeado. Por quê? Palavras do advogado, Jerico. Faz seu comentário. Se ela sai da casa e você passa o cadeado, aí ela tenta invadir a sua casa, aí você chama a polícia, aí você que tá certo. Lógico. Porque aí eu ia mostrar que a casa tava alugada pra mim, aí eu ia que ia ganhar. Agora, tirar ela dentro da casa, aí o próprio advogado falou, ó... Ia ser uma dor de cabeça. Muito difícil. Muito difícil. Bom, Jerico, essa é a história. Faz seus comentários aí, Jerico. Tempo livre, manda bala. Número 1, Hernani. Ela chegou a entrar na justiça pra tentar? Pensou, não, ela nunca, porque como eu sou muito pobre, muito fodido, eu acho que o próprio advogado viu que não, comigo não ia conseguir não, nada. Não ia arrancar nada, ia arrancar o quê? Porque eu não tenho... Você não tem carro? Eu não tenho absolutamente nada, Jerico. Nada. Foi exatamente por isso, então. Porque se tivesse algum patrimôniozinho, alguma moto, qualquer coisa, cara, ela ia tentar arrancar. E esse negócio aí de pensão, cara, ela também... Com certeza ela falou com um advogado, com alguém. Ela só não pediu porque você não tinha dinheiro, cara. Porque senão ela ia ter pedido. Eu acho que é porque eu perdi o emprego. O próprio advogado já instruiu. Ela falou, mas você perdeu o emprego, acabou, filho. Sim. Puta merda, hein, Hernani. Jerico, faz mais comentário, é importante. Por exemplo, a mulher começa a quebrar a sua casa... Você acha que eu fiz certo de deixar ela quebrar? Vai comentando. Você devia ter chamado a polícia, cara, na hora. Mas a polícia não veio, você quer que eu faça o quê, Jerico? Mas esse é o problema, né? A polícia viu da sua cara, né? O policial debochou de mim, Jerico. Cara, aí tá tudo errado. Eu não tenho motivo pra inventar, você sabe disso? O policial debochou. O policial falou com essas palavras. Não foi você, amigão, não foi você quem trouxe o BO pra sua casa? Agora você resolve, velho. São foda, né, cara? O certo seria você chamar a polícia, cara, porque não tem outra coisa pra fazer. Porque se você encostar um dedo nela, é pior. Tipo, não tô falando quesito de bater, até mesmo se você tentasse tacar ela pra se fora... Se eu segurasse ela e ficasse a marca roxa, eu tava fudido, tá. Jerico. Lembra no programa passado que eu falei que não precisa nem de exame de corpo e delito? Pois é. Palavra da mulher tem valor probatório. Cara, se ela quisesse te fuder ali, se ela quisesse falar que você tinha estuprado ela, porque não sei se você sabe, né, tem estupro no casamento também, né? Não sei se você sabe. Uma barbaridade. Disso. É, elas estão falando, hein? Eu concordo nesse quesito, cara, porque tem, sei lá, é meio um tema delicado, né, mas... É, esse aí deixa mais pra frente, mas continua aí, hoje. Então, o que você acha? Cara, você tava refém. A única coisa que você poderia fazer era chamar a polícia e ficar de boa. Não encostar o dedo nela, porque ia ser pior. Você falou, tá... Com a questão da faca, Jerico, você acha que eu fiz certo, você acha que eu fiz errado? Eu, na minha cabeça, eu acho que eu fiz certo, Jerico, porque entre morrer eu... É que eu não conheço ela, entendeu? Se você pegou a faca, pelo que eu conheço, escuto seu programa, só não conheço você pessoalmente, né? Mas, cara, você não é uma pessoa agressiva, você não é uma pessoa vingativa, entendeu? Você tava ali por questão de segurança mesmo, né? Porque ela ameaçou. Lógico, entre morrer eu ou ela, que é uma bosta, morre ela, ué. Mas você acha que ela chegaria a um ponto de tentar fazer alguma coisa séria? Chegaria, porque uma vez ela tentou botar fogo na minha casa, ué. Meu Deus do céu, Hernani. Uma vez ela botou fogo na toalha da cozinha. E ela tava botando fogo na minha casa, só que eu senti o cheiro da fumaça e acordei, ué. Isso nesse meio tempo que você está aquela. Só que depois ela pediu desculpa. Mas depois ela pediu desculpa, falou que ela tava transtornada, não sei o que, blá blá blá blá blá blá. E eu idiota, perdoei. Ali eu já tinha que ter terminado. Borderline, alguma coisa assim ou não? Ah, ela é uma pessoa perigosa, ela é. Só que ela, eu já falei aqui no programa algumas vezes, Jerico. Tem gente que usa a doença mental pra mascarar o mal-caratismo. Eu concordo com isso. Então, eu até acho que ela tem transtorno mental. Mas ela é mau caráter. Você entendeu, Jerico? Tem um amigo meu, Jerico. Boyzão. Esse é um dos caras mais boy que eu conheço. Pai dele, oftalmo, tudo. Médico, né? Puta, muita grana. Pensa num piazão gente boa. Cara humildão, tranquilaço. O que você acha, né? Sempre assim, sempre são, né, cara? Os caras que sempre são muito bonzinhos, gente boa, só arruma tranqueira. Sempre se fode. Você pode ver, cara, mulher de má índole, quando ela tem namorada, é sempre o capacho, né? Sempre o cara gente boa. Sempre. Tem várias. Lá dos jogos que eu falei, tinha as vagabundas com namorada, adivinha? Todos os caras que estavam lá eram gente boa. Você conversava com os caras, uns coitados. Tipo, os caras tranquilaço, entendeu? Não quer confusão. Dá paz, não quer confusão. E o que essa namorada do amigo meu fazia? Você acredita, Hernani, que ela chegou a inventar que ela tinha câncer? Nossa. Que ela falou, mãe, que tava com mioma, falando, dando migué, assim, falando que tava com câncer, que tava doente, porque ela tava estudando pra passar pra medicina, tava no quarto, terceiro ano de cursinho, não passava, e ficava usando a doença como desculpa, porque ficava o dia inteiro dormindo. Sei. E ficava usando essa suposto câncer pra, tipo, ficar dando sentimento de compaixão pra esse amigo meu, cara. Olha o nível, você tá entendendo? Doença mental. Mas tem mau caratismo. Não, é mau caratismo, isso. Descamuflado com doença mental. Loucura também, entendeu? É. Que foda, cara. Ô, Jerico, ainda sobre a união estável, eu tenho mais uma história rapidíssima que eu tenho que contar aqui. Ah, fica à vontade. Tem uma pessoa aí com um grau de parentesco que se juntou com uma pessoa, uma mulher que é claramente interesseira. Tudo que a mulher é movida a dinheiro. Só que o trouxa não notou. O cara sempre foi comedor, sempre foi o que vocês, o pessoal chama de alfa. O cara é alfa em tudo, todos os padrões. Mas chonou numa, uma mulher interesseira. E eles estão com. O que eles já vivem já é união estável. Quanto tempo eles estão juntos, você sabe? Ah, uns 4, 5 anos. Vixe, moram juntos. Morando juntos. O cara é altamente boy, ganha um salário astronômico, não posso dar muito detalhe. Sim, o cara, o cara é altamente boy, tá com esse rolo com essa mulher. Pra ser justo aqui, a mulher parece modelo, pra ser justo. Gostosona. Não, é modelo de... 10/10. É, a mulher é coisa de filme, mas ele achonou nela. Ô, Jerico, você acredita que ela já está com rolo por fora, usou todo esse tempo aí pra enriquecer, e aí já tem gente dizendo que na hora que ela terminar, ela vai estar com um namorado, ela vai estar com um cara, já saindo com um cara novinho, bonitão, e vai ter direito à metade do patrimônio dele, porque o trouxa não se preveniu e ficou de união estável. Ela vai cucar ele, vai sentar, vai tomar metade de uma grana vultuosa. Talvez até chegue em meio milhão de reais que ela vai tirar desse cara. Ô, louco, Jerico. Ô, Hernani. É foda, Jerico. Não, ele é boizão mesmo. Puta que pariu, cara. Cara, eu não então, desejo isso a ninguém. Nós vamos estar muito protegidos, Jerico. É complicadíssimo isso, cara. Você vai ficando com uma pessoa, não conhece ela direito, vai se envolver. Na hora que o cara vê, ele já tá totalmente amarrado, cara. Jerico, até agora você não falou uma coisa muito importante. O que faltou? Como se prevenir da união estável? Não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula, mas é o que meio uma conclusão lógica que eu acho que os ouvintes chegaram. É o seguinte, né, cara? Eu já dei os requisitos do que caracteriza. Ou seja, você tem que fazer o caminho inverso. Se você tá, vamos dizer assim, com intenção de namorar mesmo, ou se você tá com uma intenção só de marmita, vamos dizer, melhor, melhor. Se você tá com uma intenção de marmita e você acha que você pode se fuder com isso, nunca fica de muita conversinha em WhatsApp, tipo, dando a entender que vocês têm uma relação fixa, entendeu? Uma coisa assim mais, como que eu posso dizer, mais informal, não dando muita bandeira, eu acho que é bom ter essa prevenção. É, não ficar saindo com ela em lugar público, esse é um grande requisito, porque tipo, se você for visto com uma pessoa numa festa, vamos dizer, pô, você tá expondo ela pra sociedade, não é uma relação clandestina, né, uma relação marmita, pantufa. É isso, cara, o que tem pra fazer é isso. Você não ter foto com essa pessoa, não ter nada e não ficar andando com ela publicamente, é relação puramente marmita, cara. É basicamente essa é a proteção que o homem tem. Mas, ô Jerico, vamos supor assim, e se o cara quer ter uma namorada, mas ele não quer que vire união estável, o que, que você tem pra dizer pra esse cara? Aí a coisa já começou a feder, né? Lembra lá do caso que eu falei dos dois estudantes? Lembro. Naquele caso, ainda conseguiria ter uma defesa, que nem no seu caso, Hernando. O seu caso é muito bom, a sua situação que você se encontra é bom pra gente usar você de exemplo. Você mora sozinho, você tem teu emprego, você começa a ficar aí com uma dona. Vocês vão ficando, começa ficando, o negócio vai ficando mais sério, começa a envolver família, começa a ver, todo mundo começa a ver você publicamente com ela. Não tem muito o que fazer, entendeu? Isso, automaticamente, quando isso dá a entender, é que é muito difícil você provar pro juiz que você não quer construir uma família se você tem essa namorada que frequenta sua casa, que sua mãe conhece, que é do seu círculo de amizade, tem foto junto, até se não tem, você tá entendendo? Você fica na mão do juiz. É complicadíssimo. Puta merda, gente. Se é uma coisa mais séria e esse quesito, e esse relacionamento ruma pra um lado, vamos dizer, mais sério, daí vamos dizer que a mulher, se quiser, pode entrar, cara. Mas então não tem, mas eu tô te dando essa volta enorme pra chegar no seguinte: quem tá namorando tá correndo esse risco, então, gente. Corre esse risco, se for um relacionamento não sério. Não tem meio termo, ele tá correndo risco. Tá correndo risco. A gente não pode ser que ela possa entrar. É que geralmente, cara, quando a mulher entra mesmo, não é querendo defender a mulher, não é querendo defender homem, é quando é uma relação mais séria mesmo, né, cara? Tá há muito tempo junto já. É meio aquela coisa assim, namorou uns 7, 8 anos. Vamos dizer até 3, 2. É que daí já é mau caratismo por parte dela mesmo. E que daí entra, né? Que era já praticamente um casamento velado, né? Não, mas tudo bem. Eu concordo com você. Tudo bem. Mas aqui eu quero prevenir o ouvinte das pilantras. Cara, quem tá namorando... E, vamos supor, a mulher se sentiu... ela quer vingar do cara porque o cara terminou com ela. Quem tá namorando... todos os que estão namorando estão sujeitos a essa artimanha, essa pilantragem jurídica? Pode dizer que sim, cara. Posso dizer que sim. Se a mulher quiser tentar arrumar a coisa dela, pode arrumar. Então vamos dar um exemplo aqui, Jerico. Eu comprei meu carrinho, aí, beleza. Aí a minha namorada, um dia eu não dei mais certo, terminei com ela. Se ela quiser, ela pode tentar pleitear metade do meu carrinho. Pode, caracterizar a união estável. Se ela quiser, ela pode entrar na justiça. Puta que pariu, hein, Jerico. Pode, cara. Puta que pariu, cara. Uma simples Google usada e você consegue achar isso aí pra você ver. Se for que nem eu falei, preencher os requisitos, que tem intenção de constituir família, que se o juiz entender isso, que você... Ô, Jerico, se eu mando uma mensagem pra ela bonita, meu amor, te amo para sempre, vamos ser muito felizes, vamos ser felizes no futuro, quero envelhecer ao seu lado. Ela pode pegar essa mensagem e pronto, fudeu, gente. Você de morte, né? Porra, Jerico, pronto, já entreguei a faca e o queijo na mão dela, Jerico. Entendeu? Mas é aquela coisa, né? Você não pode viver com essa noia também, né? Tipo, defender só o patrimônio, né? Mas, cara, a gente tem que saber o que acontece na vida real, né? No mundo lá fora, né? A vida como ela é. E a verdade nua e crua é essa. Bom, Jerico, ficou faltando alguma coisa sobre união estável que você não falou? Pensa aí. De união estável não, mas agora eu lembrei até uma curiosidade, que eu falei errado o nome do último regime. Separação obrigatória é outra coisa. Separação total de bens foi o exemplo do Chorão. Separação obrigatória, Hernani, até uma curiosidade legal para os ouvintes saberem. No Código Civil tem um artigo, não lembro agora de cabeça qual que é, que o homem... quando ele tem 70 anos, ele não pode casar. Ele pode casar só com separação total de bens, não pode ser outro regime. Você acredita nisso? Pra evitar golpe do baú? Nesse quesito, a lei tá protegendo a gente. Tá protegendo os homens. Mais ou menos, Jerico. Porque, na verdade, isso aí nasceu porque tinha mulher que tava. É, tinha mulher que tava ganhando pensão. A mulher de 20 anos casava com o cara de 70. O cara morria, ela ganhava pensão dos 20 anos até os 80, 90 dela, ganhando pensão do cara que morreu. É uma sacanagem, né, Jerico? Fala sério. Não, calma aí, Hernani. Não entendi o que você quis dizer agora. Isso aí que você falou nasceu, isso aí surgiu de um empecilho que tava acontecendo, porque o INSS tá fudido, o INSS tá quebrado. Sim. Tinha um golpe que tava sendo aplicado aí na praça, que era o seguinte, Jerico, uma mulher de 20 anos conhecia o de 70. Certo. Aí, o vovô nunca comeu mulher novinha, mulher bonita, chega uma mulher nova, paga uma chupeta no vovô, vovô chonou, casava com ela no papel, com tudo. Certo. Aí ele morria, vamos dar um exemplo aqui, ele morreu com 70 anos e ela tinha 25. Ela tem direito a aposentadoria dele. Ela comprova que não tem como se manter e tem direito à pensão. Aí o governo tinha que pagar pensão pra mulher de 25 anos até os 80 ou 90 anos dela, ué. Pronto, ué. Ela garantiu a aposentadoria dela com uma chupetinha. Uma chupetaça massa, acabou. Caramba. Olha que foda, ô, Jerico. Como é que, por que que nós não nasceu com esse negócio no meio das pernas, Jerico? Puta que pariu! Vamos virar viado, Jerico. Eu cocei agora. Eu vou começar a fazer chupeta aqui na praça aqui a R$5, cara. Puta que já pariu, cara. Cara, tem uma que estuda comigo, cara. Meu Deus, Hernani. Eu acho que é tipo essa modelo aí desse seu parentesco aí, cara. Pensa numa loira gostosa. Meu caralho. Ela abre a porta, quando ela chega atrasada, você já sente o perfume dela. Namorava um velho de 58 anos. E ela com 22. O cara chegava lá de... O vovô? O vovôzão chegava lá de Porsche Cayenne. De... Você via assim, só carrão. Bentley. Nossa, o cara explodindo. Ele até não posso entrar muito em detalhes no que ele faz, porque é uma empresa conhecida aqui no Paraná. Até alguém poderia ligar quem era, sabe? De emprestar dinheiro, tudo. Pensa, o cara é, vamos dizer assim, dono de um bagulho de emprestar dinheiro. E ela tava com esse velho, cara. Você acha que era amor isso? Aí, conclusão, ela vai fazer a faculdade dela sossegadinha, vai. Sendo patrocinada, beleza. Eu acho que ele, no fundo, é um pouco sugar daddy também, cara. Essa moda tá pegando, cara. Então, aí depois de formada, pé no vovô, ela arruma um novinho. Acabou. Vai viver vida de cinema. Vida de cinema. Vai conseguir, vai arrancar alguma coisinha aí do velho pra ficar sossegada, pra garantir a... Vai pedir união estável. Não duvido, cara, não duvido. Eita, não. Não acho impossível, não. Jerico, agora fala direto com os ouvintes, não é nem comigo, fala pros ouvintes todos os conselhos que você pode dar pra que o cara evite se fuder com união estável. Fala aí, dá uma palavra pro cara, porque nós só demos burdoada no cara por 2 horas, nós ficamos só dando uma retada no cara. O pessoal aqui não agora... vai querer mais... Não vai querer ter mais relacionamento sério depois dessa, né? Dá uma palavra pro cara aí, fala o que você tem pra dizer no seu pessoal, coração. Eu quero que vocês não fiquem pilhados com esse tipo de coisa, tudo, pra viver a vida, se aparecer uma pessoa legal, né? Já até pra também não ficar tanto nessa paranoia, nessa pira também, né? Se aparecer uma pessoa legal, investir, né? Mas é aquela coisa, né? A gente sempre tem que ter um olho aberto. E evitar, cara, se você realmente tem vontade de ter um relacionamento com essa pessoa, de ter continuidade, beleza, toca a vida. Mas se você tem ainda uma dúvida, se você é uma relação marmital mesmo, nunca poste foto com o Facebook, não fique saindo publicamente com essa pessoa, não fica dando bandeira em WhatsApp, fica evitando que ela entre no seu círculo de amizade, porque daí... Tipo, isso deixa de sair da esfera de marmita e pode ser entendido pelo juiz como uma relação duradoura mesmo. É basicamente isso, Hernani. A única coisa que tem pra se prevenir é isso, cara. É evitar a bandeira em rede social e não ficar saindo publicamente. É isso. Bom, Jerico, o último tema, esse tema que a gente tá falando hoje, foi você que sugeriu. Agora você pediu o último. Eu posso pedir o próximo, Jerico? Fica à vontade. Jerico, tem muitos ouvintes aí que estão pensando em seguir a carreira de direito, tanto para abrir o seu próprio escritório, quanto para passar em concurso público. O próximo programa nós vamos fazer sobre a carreira de direito. Você vai vir contar pra gente quanto que um advogado ganha. Quanto que é como é que é o estágio e se a carreira vale a pena. Você vai vir contar aí no próximo programa sobre a carreira de direito. Pode ser, pode, fechou? Pode. Mandar. Isso aí é uma grande Matrix. Eu só vou dar uma préviazinha, cara. O cara acha que. É mesmo, Jerico? Ah, você vê muito, cara, ali na minha sala. Às vezes a família fala: não, meu filho vai ser doutor, fazer direito que ele vai ser rico. Caralho, cara, tem advogado que ganha 2.000, 1.500, entendeu? Tipo. Tem sim, porque eu conheço um advogado que tava ganhando 1.500 reais e tava puto e xingava e falava assim: eu estudei 4 anos mais OAB do meu dinheiro, tudo pagando e agora eu tô nessa merda sim, aqui. Ficava puto. Sim, exato. Ficava puto. Inclusive, ele chegava no escritório num Ford Ka velhaço 2004, caindo os pedaços, ele ficava puto. Falava: ó, a merda que eu ando aí, vai tomar no cu. Que credibilidade que eu tenho como advogado andando nessa furreca aí, vai tomar no cu. E outra, ele devia ser funcionário também, né, cara? Ele trabalhava como de advogado em um escritório, ele não tinha o dele, né? Correto. Foda, cara. Foda. A realidade é dura, né? Então, próximo programa, nós vamos falar sobre a vida... A carreira de direito. Fechou, Jerico? Pode ser. Jerico, muito obrigado aí por mais essa participação. Hernani, esse projeto social tá transformando a vida dos ouvintes. Faltou um tema. Faltou um tema que eu esqueci de falar. Que esse tema é muito importante em questão de mãe solteira, cara. A gente sempre avisa aqui, né? O pessoal aqui também do programa, pelo que eu vejo nos comentários. O pessoal aqui já é meio vacinado também, né? Aham. Uhum. Em questão de paternidade socioafetiva, você já ouviu falar sobre isso? Não, conta aí pra gente. Se você tiver até curiosidade, digita no Google, paternidade socioafetiva, o que que é? Basicamente, vamos dizer que a sua ex-mulher, ela tinha um filho, o Enzo, que veio de outro relacionamento. Piazinha aí com 2, 3 anos, vamos dizer. Ela trouxe ele pra sua casa e tal, vocês tiveram um relacionamento... Vocês foram casados uns 8, 9 anos. Você cuidou desse PA aí 8, 9 anos. O que que ela pode fazer na justiça? Entrar com uma ação de alimentos pra você pagar alimentos pra ele, porque, vamos dizer, você virou o pai da criança. Nossa. Você sabia dessa? Mãe. Mas diz que. Parece que eu ouvi, mas. É só se você assinar que você tá assumindo a criança ou não, não é? Sim, exato. Aí que tá, mas... Não é só a criança pegar você, não, mas se você assinar, aí você se fudeu, porque aí não tem vai e volta. Sim, daí já aí você é pai mesmo. Você não é biológico, puta que pariu, mas Jerico. Você vira pai, entendeu? Puta merda, Jerico, não acredito. É que às vezes o cara vai acabando se envolvendo, você tá entendendo? Não, é pai. Vou fazer uma prova de amor. Exatamente, aí que eu queria chegar. Daí ela pega a larga, ou às vezes tá fazendo só pra armadilha, pra você assinar e garantir a pensão dela. Eu já ouvi falar de casos sobre isso. De mãe solteira aí que tava na merda, arranjou um cara aí que tinha uma condição legal, até pegou, armou essa cama de gato aí e o cara caiu. Esse é outro alerta também. Jerico, o desespero delas tá tão grande, mas tão grande, Jerico, que eu tenho relatos aí de gente que tem dinheiro, foi comer uma mulher pobrezinha, às vezes uma favelada e tudo. Na hora que o cara tirou o preservativo e jogou no chão e foi tomar um banho, ela agarra o preservativo correndo e espreme ele. Enfia na bucheta e espreme tá ele pra sair. Pra sair o esperma pra engravidar ela. Ela enfiava a camisinha e apertava, igual se fosse um chup-chup, e vem puxando aquilo. Ah, o cara viu, ficou desesperado. Só que diz que a camisinha tem espermicida, mas tem chance de engravidar também. Tem. Cara, imagina a situação. Olha pra você ver, Jerico. Eu não acredito nessas coisas, cara. Olha o desespero, Jerico. Elas tão loucas. Meu Deus do céu, cara. Bom, Jerico, nós já estouramos nosso tempo aí, mas eu quero agradecer você. Quero dizer que você está transformando aí, você está ajudando milhares. O último programa nosso teve mais de 6 mil downloads e mais os views do YouTube, então nós estamos ajudando muita gente. Quero te agradecer pra caramba e dá um último recado aí pros ouvintes. Pô, fico feliz de poder ajudar a rapaziada aqui também. Se tiver dúvida, pode mandar e-mail pro Hernani. Se quiser trocar uma ideia também, tamo aí. E, cara, vamos... Vamos tentar crescer aqui o canal, espalhar, né, a informação para todo mundo aprender a se defender, entender um pouco dos direitos, e é isso aí. E até a próxima. É isso aí, Jerico. É isso aí, ouvintes. E falou! Despede, Jerico! Valeu, rapaziada. Achei que você tinha fechado, Hernani. Porque já deu 15 horas. Eu fiquei em silêncio. Eu tenho que ter terminado o programa. Valeu, rapaziada. Até mais. Ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus. Ai meu Deus. A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. Na esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete pele. O sete pele, o sete pele que é imortal. Reação.